Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. A energia que te move. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos nos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Atenção passageiros com destino a Orlando. Quer embarcar também nessa mega viagem para Orlando? Então se liga na promoção de volta às aulas Mega Viagem Kingston. Você compra pendrive ou cartões de memória SD e micro SD Kingston, cadastra o cupom fiscal e o produto no site megaviagemkingston.com.br e pronto. Você já está concorrendo a uma mega viagem com direito a 3 acompanhantes para Orlando. Quanto mais produtos você cadastrar, mais chances tem de ganhar. Participe até o dia 15 de março. Consulte o regulamento no site. Promoção Mega Viagem Kingston. A sua volta às aulas com jeito de férias. Boa viagem a todos. Certificado de autorização da Caixa 40019/2016. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. DJ Smokers, Roses. Apenas os grandes hits. Sul. Automatic. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Itiriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chuta, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começou a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor, também de BV Financeira. É, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. É, extra, que beleza. Você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também em nome aqui de Engove. Vai pra curtição, boa Engove pra você. Não é verdade? Verdade. É, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar, o Estádio 97. Ah, boa tarde a todos. Boa tarde, Domênico. Boa tarde. Tenho dúvidas de que será boa tarde, mano. Vamos lá. Vai ser boa tarde. Ô, Domênico. Programa calmo. Já manda um boa beijo pra Nina, que é palmeirense, tá ouvindo, é sua fã. Nina, beijo pra Nina. Não, é bilisquinho. É, Rude, agora os bilisquinhos. Ô, mano, é fã do Domênico, pô. Meu, mas é aqui, sabe qual que é, Rude? A mina falou, Rude. Gosto de você, mas se você quiser fazer uma preza comigo mesmo, o Domênico tem que mandar um beijo. É isso aí, Domênico, ela falou mesmo. Domênico chega lá, tá ligado? Faz meio campo. Ô, mano, é por isso que eu gosto de você, cara. Você lê muito rápido. O RG tá fora do mercado há um tempo, então ele não se liga. Futuro, fala aí. Manda um beijo, Domênico. Tô fora do mercado. Beijo com ela. Nina. Não, mas complementa. Fala agora, fica com o Rude. Ô, Nina, por favor. Nina, fica com o Rude, que o Rude é um cara aí, gente boa. Aí, não, bacana. Não. Pode aí, ficar com uma ela. Fiança, Domênico. Ei, mano. Vou te beijar. Aí o cara manda a cantada. O cara manda a cantada, a mina. Mas você é da onde? Ah, eu trabalho no Estádio 97. E é isso. Ah, o um programa de maior sucesso do rádio brasileiro. Escuta lá. Aí. Ah, do Domênico Gato. Isso, sou amigão dele. Aí, que aí, que deu. Aí, mas isso mesmo. Aí, ó. Bom. Nossa. Olha lá. Rolou um nude ali no WhatsApp. Que isso, pelo amor de Deus. A menina tá dirigindo, mano. Ô, tá certo, Motinha, você que vai ser o cara das manchetes, né? Cadê o seu Bento? Eu. Seu Bento. Hã? Seu Bento. Não vem hoje? Ele que tá com zika. Seu Bento. Não veio pra São Paulo? Tá com zika. Tá em Mococa? Tá com zika vírus. Seu Bento tá colhendo mel, velho. É? É. É um perdido, né? Então tá certo. E aí? Vamos lá, vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ixi! É, já? Amigo, já. Passou já o primeiro. Passou um avião. Vamos lá, Matelho. Começamos por quem? Vamos começar com o Corinthians. Deixa o clássico pro final, né? Me, Corinthians! Vamos lá, Corinthians. Ei, mano. E ontem, todo mano? Nosso. Falei olha, que a Ferroviária lá é. Difícil, hein, mano? É difícil porque o Corinthians complicou o jogo. É, então. O Tite falou aí, elogiou aí o Corinthians pelo poder de reação, né? Sim. Falou que esse time aí tem que ser cascudo, tem que poder reagir aí a algumas coisas que acontecem. Poder reagir, hein? O Cássio admitiu falha. Ele falhou, né? Falou não que só no gol, mas durante o jogo o Cássio tava meio desatento, né? O Cássio errou em algumas bolas ali, Motinha, que ele não costuma errar. É, principalmente depois quando o jogo já tá empatado, no final ali, 2x2, o Cássio deu uma saída em falso ali, acabou espalmando uma bola dentro da área. Quase, hein? O zagueiro do Corinthians não corta aí, ia tomar novamente o 3x2. Mas tem crédito, tem crédito. O Corinthians empatou aí no finalzinho, né, mano? O Cássio é igual aquele cartão lá que você pega na Playland quando é teu aniversário, tá ligado? Que você pode jogar em qualquer máquina e você não gasta. É crédito infinito, mano. É o Cássio no gol do Corinthians, mano. Tem crédito infinito. Eita! O Cássio, Mota, se eles cortam já uma pessoa e jogar no poço, eu não vou criticar. Não. É o Cássio, Benjamin. É o Cássio. E aí, a notícia triste aí é o Marlone, né? Que torceu o tornozelo ontem, né, mano? Ainda vão fazer os exames pra saber qual é a gravidade. Não, mas parece que o Tite, ele fez uma oração. O tornozelo do Marlone. Como assim? Tá bom, já tá. Ele pôs a mão. Ele pôs a mão e tá curou. Bom. O Tite fez como se fosse um diorei. Tá, é o Dante. O Tite é monstro, mano. Nossa senhora. Ainda tem que esperar desinchar, né, mano? Pra poder fazer o exame e ver se é sério. Porra, mano. Eu não devia contar isso, pronto, mas lá vem. São coisas dos bastidores que eu acho que é legal também. Na concentração do Corinthians, ali na frente da concentração, porra, cara, o cachorro acabou escapando da coleira do menino lá, cara. Pô, o caminhão pegou, cara. Caminhão e aí, já era. Ah, o moleque levou lá, bateu na porta do Tite, mano. Não é que o Tite fez o cachorro viver, não? Ah, não, para, mano. Momento meu Deus. Momento fanfarrão. Cachorro tá meio bete balança, mano. Cachorro tá meio bete balança. Nossa, Eliana. Começou já o mano. Deixa que eu chute. Foi um jogo. Tá agora. Foi um jogo de milagres. Tu verdade, viu o pênalti verdade. Que o juiz achou no segundo tempo? Aí, mano. Só por milagre aquele pênalti. Claro, você tá sendo irônico, mas o pênalti foi claro. É, o Corinthians, no primeiro tempo, Motinha, ele não teve duas pênalti, boas chances. Foi. Só um cego pra falar que não foi. Mas. Nossa, e só um cego. Ué, o pênalti foi claro, escandaloso. Que é isso, hein, mano? Você tá de sacanagem. Lógico que foi. O Danilo foi cruzar, o cara abre o braço lá e a bola bate na mão, velho. Ué. Pelo amor de aquilo Deus. Aquilo ali não é movimento natural do corpo, né? Aqui nem é que é tão natural esses pênaltis que vocês nem ficam mais bravos, com vergonha. Isso aqui é natural? Você dá uma bimba e broxar, isso é natural. Que é isso, aí, que grosseria, quase não. O negócio é o seguinte, com relação ao time do Corinthians, Motinha, o Corinthians ele pecou em algumas oportunidades aí, criou boas chances no primeiro tempo ali quando tava 0x0. E acabou desperdiçando. E aí é meio clichê aquela frase, mas funcionou nesse caso. Quem não faz, toma. O Corinthians no primeiro tempo, Motinha, dois lances ali com o Maicon, o volante. Ele acabou chutando a primeira, o goleiro defendeu. Ele meio que na sequência, no rebote ali, acabou chutando, a bola pegou na trave. Ok, é um gol perdido. Mas eu não vi ali a incapacidade do jogador. Mas um pouco depois, teve uma jogada do Corinthians aí que o goleiro deu um rebote dentro da área. O nosso querido lateral, Wendel... É bom jogador também, não vou criticar o Wendel não, porque ele tá fazendo bem o papel de lateral esquerdo ali, apesar de eu achar que o Guilherme Arana já tá merecendo uma chance de titular, mas beleza, o Wendel ele também tava jogando direitinho. Mas aquele tipo de lance, Motinha, pra quem não viu, o goleiro da Ferroviária tava deitado, o Wendel ele chegou batendo, mano, e chapinha em cima do goleiro. Bacana, ali o cara tem duas opções ali, tem duas possibilidades, ou o cara vai e dá uma cavadinha e faz o gol, mas por ser um lateral ali teoricamente comum... Não é a dele, tá certo? Dá aquela cavadinha pra poder fazer o gol ali, pra falar, tá vendo? Eu coloquei de cavadinha porque eu sou bom. O cara. Ele podia ter enchido o pé. Do jeito que ele tava ali, Motinha, caiu no pé bom, goleiro no chão. Se o goleiro tivesse levantando, pode como perder, estava, né, Ele poderia chegar lá numa dessa, ele tá levantando, a bola bate na cabeça dele, entra a bola, cabeça, goleiro, cai todo mundo pra dentro do gol, os caras dão uma bordoada. Mas desculpa, o Wendel ali, na minha opinião, ele foi infeliz, ele quis ser displicente, dar só uma chapinha pra querer fazer um golzinho assim, falar, tá vendo, dei só uma chapinha. Véi, perdeu um gol que não pode perder, cara, não pode, tem que jogar com seriedade, cara. O cara tem que, sabe, com uma contundência no lance, enfia a bomba, velho, ali não tinha como isolar. Ó, o goleiro foi bem também. Não, não é que foi bem, o Zaidão. Azedão. Negócio é o seguinte, o cara tá lá deitado, mano. Velho, o cara tem que explodir o goleiro, velho. Dá uma bomba, dá uma pancada, faz o gol com seriedade, mostra que você tentou fazer o gol. Se fosse o Breno, tinha explodido o goleiro. É, ele teria queimado o goleiro. Queimado. Mas, enfim, aí a Ferroviária foi lá e fez o primeiro gol, numa falha da defesa do Corinthians, o cara acabou chegando ali sozinho dentro da área ali, o cara concluiu, fez o gol, pegou meio torto na bola, mas a bola entrou. É, mas logo na sequência, virou lá, tudo mais, pênalti pro Corinthians. O Corinthians foi lá e empatou o jogo. O Cássio naquela bola, mano, é, se você olhar na primeira imagem, dá a impressão de que ele foi com a mão mole na bola, e não foi isso. Você vê a câmera de dentro do gol, você conseguir ter aquela visualização, ele tenta socar a bola, ele não vai com a mão pra espalmar, ele não vai com a mão aberta, ele tenta socar a bola, e foi aí que ele errou, porque a bola resvalou ali meio que na parte do... essa parte da luva aqui, próximo do punho, e a bola entra. É, se ele espalma aquela bola pra lateral, coisa que ele deveria ter feito, porque o chute foi bem forte, o Cássio teria conseguido fazer a defesa, mas tudo bem, errou ali, foi um pouco de desatenção, em outros lances ele acabou saindo mal do gol também, mas como eu disse, o Cássio tem crédito e não dá pra crucificar o cara não. Mas aí no decorrer do jogo, ali tava difícil, o time do Corinthians cansou, mas cansou muito no segundo tempo, mas o Corinthians ali numa jogada ali boa do Fagner, ele acabou adiantando a bola e fazendo o cruzamento ali pra dentro da área, e o Giovanni Augusto acabou fazendo o gol de empate. E pra falar a verdade, foi um belo jogo, viu, Mota? Não foi aquele jogo xoxo, não, que a gente tá acostumado aí em determinadas partidas do Campeonato Estadual. O Corinthians jogou bem, a Ferroviária também jogou bem, foi um time aplicado. A Ferroviária desses times do interior aí, eu acho que é o mais forte, pelo menos dos que eu vi aí. A Ferroviária mostrou... A Ferroviária tem um bom time. Mostrou um futebol interessante. Tem aquele Igor Julião, lateral, que é do Fluminense, lá o lateral direito, é bom jogador. Esse menino que fez o gol aí também, os dois gols dele aí também, não é que... Não sei se foi só nessa partida, mas aparentemente... mostrou ser um bom volante também. Então, querendo ou não, Mota, o resultado do Campeonato Paulista, pra mim, é o de menos. A vitória, o empate ou a derrota não significa nada. Eu acho que o Campeonato Paulista pro Corinthians... Ah, o Campeonato Paulista pro Corinthians, Domênico, tá servindo de laboratório. O Tite, ele tá alternando a equipe, ele tá colocando alguns jogadores. Não é dane-se. Eu acho que o Corinthians, aí, por ser um time grande, ele tem que se classificar e tem que disputar a fase eliminatória na próxima fase. Assim como o Palmeiras, Santos e São Paulo. A prioridade é a Libertadores. Mas a prioridade do Corinthians aí é acertar o time pra Libertadores. E o Tite, ele tá tentando. É, mas eu acho que o Tite, ele tá pecando na escalação aí de alguns jogadores. O Danilo ontem, ele foi um pouco mais participativo, porque ele não jogou tão fixo ali, fazendo o papel de pivô. Ele voltou um pouco mais naquela condição de meia ali, pra poder articular o meio campo, e ele participou um pouco mais da equipe. Mas eu acho que, na equipe titular, o Danilo e o Rodriguinho, na minha opinião, eles estão fora. Eu montaria o meio campo do Corinthians ali com o Williams ou o Bruno Henrique. Eu acho que esses dois aí estão brigando pela posição ali, tá em aberto. O segundo volante ali é o Elias, tá na cara que será. Minha meia ali, Domênico, eu colocaria pra jogar o Guilherme e o Giovanni Augusto, e na frente colocaria o Luca e o André. Então, a defesa ali, acho que não tem muito o que contestar. Eu só tiraria o Wendel, eu colocaria o Guilherme Arana na lateral esquerda. Lateral direito, todo mundo sabe que é o Fagner. O miolo de zaga aí, quando todo mundo tiver apto, será Felipe e Iago, porque eu acho que o Iago tá à frente do Wilson, ele tá à frente do Balbuena também. O goleiro é o Cássio, então o time do Corinthians tá pronto. Rodriguinho não convence alterações. Mais, mano. O Rodriguinho, RG, a torcida tá ficando um pouco sem paciência com ele. Porque o Rodriguinho tem perdido algumas bolas aí que um meia do Corinthians não pode perder. Ele pode alegar, tô jogando sozinho na criação? É verdade também. É verdade também. O Corinthians hoje não tem um meia armador ali jogando com ele. A não ser quando o Giovanni Augusto entra, ele tá em campo também. Aí os dois começam a fazer aquelas jogadas ali de criação. Mas o Rodriguinho, ele tá sobrecarregado, ele não tá dando conta do recado não, RG. Eu colocaria pra jogar ali pesando. O Giovanni Augusto e o Guilherme. O Rodriguinho, ele não chega a ser um bode, tá certo? A torcida do Corinthians não tá com ranço dele como a torcida do São Paulo tá do Centurion. Mas daqui a pouco a torcida vai começar a pegar no pé. Os resultados também estão ajudando, né? Porque o Corinthians continua invicto no Campeonato Paulista, isso daí meio que vai dando uma aliviada. Mas daqui a pouco, num jogo enroscado em que o Corinthians possa perder e o Rodriguinho não ir bem... E o Tite tem crédito. A torcida vai pegar no pé. Ele até tem, ô Motinha, mas eu acho que ele deveria insistir um pouco mais. Principalmente pelo fato, RG, tudo bem, eu até entendo o Tite falar, pô... Se o time ideal hoje, o time que ele tá escalando, já não tá 100% fisicamente, imagine Guilherme, o Giovanni Augusto, o André que chegaram depois. Eles estão bem abaixo, concordo também. Mas é um ponto crítico hoje do time do Corinthians aí, é o fator físico. Segundo tempo do Corinthians geralmente costuma morrer. Costuma morrer em campo. Então tá, alguma coisa a acrescentar? Eu? Tá louco? Foi 20 minutos, tá sobrou louco. Nada. Então vamos pra... Não, mas tem o Cleiton também. Não, sobrou nada, né? É. Você pode falar. Você analisou o Corinthians dos últimos 4 anos, velho? É. Não, nos últimos 4 anos não. Você tava quieto aí, eu falei. É lógico que você falar. Foi falar, eu tô esperando, mas eu sabia que era 20 minutos. Se você estivesse próximo do microfone, não, eu tô demonstrando a vontade de falar. Ué, nossa, quando eu sou educado, eu estava te esperando. Não, mas se você demonstra a intenção de falar, eu deixaria. Não. Tranquilamente, que você tava mexendo no celular, calma, eu falei. Tá respondendo o e-mail, tá fazendo alguma coisa. Não, não, não. Não, mas você quer falar alguma coisa? Desculpa, me aluguei porque eu achei que você tava fazendo alguma coisa. Tava te esperando, mas beleza. Então vai. Fala. Não precisa. Já falou tudo? Segue, Mota. Amigo! Então, amigo! Eu! Amigo! Sobrou tempo, amigo! São Paulo! São Paulo, Motinha! Então, vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Vai! São Paulo teve uma vitória aí sofrível contra o Rio Claro, né? O poderoso Rio Claro. Caramba, no Pacaembu. Ganhou 1-0, importante os 3 pontos. Gol de quem? Gol de quem? Gol do garoto. Gol do Rodrigo Caio também, mas pera. Nossa, mas parece também que fez um gol. Fez, ué. Nossa, né? Para, né? Fez o gol. Ah, eu não vou falar nada. Se eu falo, vocês falam que eu encho o saco. É o Ganso. Se é o Ganso que faz 1-0 contra o Rio Claro, meu Deus. Mas eu não vou falar nada, eu tô quieto. Uma palavra. Mas eu não tava falando. Eles que vieram me chamar. Eles que vieram me chamar, eu não vou falar. Você vai falar e você vai ver como vai ser sem graça. Ô, Motinha, você gostou da reestreia do Lugano? Eu gostei, cara. Foi firme. Você também comemorou o cartão amarelo que ele tomou no final do jogo? Todo mundo comemorou, né? Esse é o Lugano que a gente espera, velho. Mas por que comemorou? Porque todo mundo espera o Lugano louco, né, velho? Ah, porque o time de São Paulo é um time que a torcida diz que não tem alma, Domênico. Aí chega um cara lá arrepiando no final do jogo, a torcida Mas algumas coisas importantes que aconteceram, né, de sexta-feira pra cá. Contrato Felipe Melo, então. Primeiro, por exemplo, no Pacaembu, antes do jogo, teve um protesto, né, gigante da torcida do São Paulo, né? Chamando os caras vestidos com uma cartola, né? E com cifrões escrito mafiosos, né? Máfia. Até o Mimi Michel, muito protesto contra o Mimi Michel, né? Qual que é o apelido dele? Mimi Michel. Não, tem o Miguel. Miguel Bastos. Miguel Bastos, né? Inclusive ele se manifestou. Se tá assim, a coisa não vai longe, não. Não, não vai. E o. Inclusive ele se manifestou aí nas redes sociais no final de semana, né? Falando que ele não faz panela nenhuma. Que ele não arrumou confusão com ninguém, inclusive dizem que ele e o Lugano teriam tido um bate-boca, mas que, na verdade, depois o Lugano até falou sobre isso também, e falando, o Michel falou e o Lugano também falou a mesma coisa, falando assim que não, que os dois discordavam da história do pacto de silêncio, né? Que não foi ele que introduziu o pacto de silêncio, foi uma coisa do grupo, né? Mas como isso vaza também, mano? É impressionante. Pelo amor de Deus. O São Paulo, pode, né? Olha, peraí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Meu, então teve essa confusão que foi esclarecida até o Lugano falou assim, ó, é muita frescura, né, muita tempestade num copo d'água, porque dois jogadores estão discutindo pelo bem do São Paulo, e os outros jogadores resolveram falar também, né, o Denis falou, o Carlinhos falou, né, que tem que ser o time mais blindado do que acontece dentro dos vestiários do São Paulo. Agora os bastidores de São Paulo estão pegando fogo, porque amanhã tem uma reunião do conselho decisiva para decidir a história do contrato, né? O São Paulo já está discutindo o contrato com a Globo de 2019. Porra! De 2019 a 2020, é verdade. Já? Já. Tu pegou tudo cota adiantada já? Não, ainda não pegou. Mas a Globo está querendo resolver a história. Então vamos lá. O esporte interativo, inclusive, via as redes sociais e outros caminhos aí, mostrou qual é a proposta dele. Ó, não, pelo menos. Motinha, vamos lembrar, mano. Aí, Rod. Depois tem uma piada. O esporte interativo, ele negocia diretamente a transmissão em concorrência com a Sport TV. Sim. Mas a Globo é uma negociação à parte, assim como o pay-per-view também. Não, então, mas aí tudo a parte, história, né? Toda, mano. A proposta que vai ser apresentada amanhã, que seriam 60 milhões adiantado, que não é empréstimo, que seria uma luva pro São Paulo, se o São Paulo assinar agora esse contrato. Seriam 60 milhões. Sendo que o da Globo engloba tudo, mano. O da Globo TV engloba. Aberta, TV aberta. Mas é o. Não, achei fácil. Bonito. TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. O da Turner, não. Seriam 40 milhões de luva, só que só engloba é a TV fechada. Só Globo. Né? Então, não tem outra coisa. É 40 milhões. E a proposta do Esporte Interativo seria 560 milhões, né, para todos os times divididos, mais porcentagem. Né? Isso aí também. Mas eu vejo um ponto positivo no Esporte Interativo. O quê? Porque, pelo menos, se você fala que o jogo de São Paulo não tem emoção, esses caras do Esporte Interativo, eles vão achar. Você já viu esses caras narrando, mano? Lá vem o São Paulo! Olha eles o Ganso! Gritam. Vai, Ganso! Tocou que bola do Ganso! Tiro de meta! Olha que tiro de meta vai bater! É. Que tiro de meta batido! Olha que emoção! Porra, seriam 28 milhões. É tudo igual, a mesma voz. Ah, inclusive, falando até pro Palmeiras. São oito caras com a mesma voz. Porque eles se manifestaram pelo Palmeiras também, inclusive, né? Isso. Tava surgindo boatos aí. Seriam 28 milhões para cada clube, mais porcentagem de classificação. Certo. Por ano. Certo. 28 milhões garantido, mais porcentagem de classificação. Mas o que interessa, por que que o São Paulo tá levando essa proposta agora, tá querendo discutir? Porque o São Paulo tá sem dinheiro. Então, assinado, a Globo daria agora para o São Paulo, agora. Vai, amanhã o conselho, porque assim, essa proposta tem que passar pelo conselho de qualquer jeito do São Paulo, né? Assinado, a Globo daria agora para o São Paulo 60 milhões. Né? Então, São Paulo teria em mãos agora, né, em caixa, 60 milhões para quitar dívida e fazer, pagar jogador e ter um caixa e ter um fundo. Então, a diretoria do São Paulo, né, a Taíde, os diretores, a rainha da Inglaterra, né, estão querendo aprovar de qualquer jeito a proposta da Globo, né? Mas dizem que também o grupo, o Esporte Interativo teria falado o seguinte, que cobriria a aposta da Globo, colocaria 60 milhões de São Paulo também agora. Ih, rapaz. É. Então, a proposta do Esporte Interativo é só pela TV fechada, não é pelo pay-per-view, nem pela TV aberta. Mas a questão é, muitos falam o seguinte, ok, se o São Paulo assina com o Esporte Interativo, só pela fechada, mas será que ele não vai sofrer um boicote da Globo? Entendeu? E será que a Globo não vai reduzir o preço depois lá na frente para fechar a proposta da TV aberta? Tudo isso está em questão amanhã. Mas, como está uma confusão... Olha, eu vou falar o seguinte, esse final de semana, o que teve de blogueiro, jornalista... É, Twitter, o cara no Facebook. Cite nome das pessoas, mano. Pelo amor de Deus. Não dá pra citar um. O que vazou de informação. Vamos falar todos um por um. O que vazou de informação sobre os contratos. Daniel Perrone tá no meio. Daniel Perrone. Né? É impressionante, todo mundo sabe de tudo. No São Paulo, nós temos uma rainha da Inglaterra que é o Leco. Todo mundo sabe de tudo e não sabe de nada. E ninguém manda em nada. É uma confusão. Entendeu? Tá tendo uma guerra política com pessoas que estão lá dentro, interesses, todo mundo velho. Eu falei ontem com o Marcelo Portugal Gouveia e ele disse que vai ser com o Marcelo Portugal Gouveia. Tá louco? Mas como que você falou com ele? E ele vai se recandidatar e o Juvenal vai ser vice. O maior presidente de São Paulo. Se morreu já. Esse sim vale a pena. Já morreu. E o Milton Cruz disse que não conhece o cara lá, né? Disse do... Nunca viu o cara lá dentro. O Leco falou sobre o conselheiro que deu a opinião dele, o Rodrigo Gaspar, no Twitter e tal. Ele não vai fazer nada, não foi punido nem nada. Continua lá. E aí o Milton, né... Falou, eu não conheço nem o cara e tal, se quiser falar, fala na cara. Aquela história, briga toda, o Rodrigo Caio também mandou um recado pro cara. Rodrigo Caio não esperou esse cara no estacionamento. Hã? Pra sair na mão mesmo, igual isso. Mano, os caras nem sabem quem é o cara, no sentido de que o cara tá lá, vê, conhece. Eles não sabem. Os caras que estão no CT da Barra Funda não conhecem esse cara político. Aliás, o São Paulo tem 10... vice-presidente, vice-presidente da Bocha, vice-presidente sei lá do que. Pô, vice-presidente é um. Tem que estar abaixo do presidente, pronto. Tem 1 milhão de vice-presidentes. Assessor do presidente. Olha, o conselho. Assessor do assessor do presidente. Velho, é muito chato essa política de São Paulo, muito conturbada. Ah, todo clube é assim, mano. Mas agora tá bem pior, viu? Evidente. E todo mundo sabe de tudo. É isso que é impressionante. Ele fala. Né? E é isso. Seu Ganso, hein? Tá certo, ó, Motinha. Bom, é, Estádio 97, pela Energia 97, vem aqui em nome de HDI Seguros. É debate pronto, meus amigos. É, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Essa, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Em nome de Engove, vai para curtição boa, Engove para você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora eu vou falar aqui de Recubriplast. Você aí que está na sua casa, no seu carro, você que está trabalhando, mas que vive com problemas de infiltrações na sua casa, vive com problemas de goteiras, problemas de umidade, na verdade, quando ameaça a chuva, então, putz, você fica com medo da chuva. Não, mas você não tem que ter medo dessas coisas. Se você proteger a sua casa, todos esses problemas e o seu medo da chuva vão terminar. Proteja a sua casa, então, com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você, claro, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só consultar as lojas. Todas elas estão lá no site sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro Léo Palmeirense. Boa, Léo! Proprietário das lojas Léo Tintas. Boa, Léo! Muito obrigado pela audiência. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97. Mas antes de partirmos para outras agremiações, o Mano vai vir com cartão Zoom, mano. Opa! Na verdade, opa! Agora sim. Vamos nessa, né, Domênico Gato? Vamos nessa. Rapaziada, ó. Hoje em dia tá embaçado pra ganhar uma grana. Tá ou não tá? Imagina cair assim no teu colo, Motinha. R$5. Pô, ótimo. Pô, R$5. No meu colo não tá caindo nem chuva, velho. Não cai nada mesmo. Porque a coisa anda, Domênico Gato. Feia Nossa coisa. Senhora. Ó, você pode ganhar R$5, cara. E aqui não tem pegadinha não, velho. Porque tem lugar assim que você fala, ó, tem que ganhar R$5, mas tem que preencher esse cadastro aqui, que é como se fosse uma ficha do Pentágono. Tá ligado? Você tem que colocar todos os dados, até o RG da tua avó. Não é, cara, não é. Se liga nessa dica, hein? Quer ganhar R$5 no seu bilhete único? É muito fácil. Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele, cara. Não tem pegadinha, não. Eu garanto pra vocês. É isso mesmo. Ganhe R$5 de crédito. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, cara. Não tem fila. Você não vai ficar, por exemplo, de manhã... Pô, cheguei correndo no metrô. Aí você olha aquela fila gigante, fila. É. Parece que estão doando o carro, sabe? Vem, é Nossa horrível. Senhora, não tem nada pior do que pegar a fila. Eu detesto pegar a fila. Com o Zoom, você não vai ter mais esse problema, Matias. Você vai, ó, esse problema nunca mais vai existir na tua vida. Você nunca mais vai parar na fila ali para colocar crédito no seu bilhete único. Você vai cadastrar aqui, você vai baixar o aplicativo, vai cadastrar seu bilhete único e vai validar ele no validador, porque esse validador não tem fila dentro do metrô, do trem, enfim, de vários postos, até nesses lugares que você coloca crédito também, tá bom? Então o negócio é o seguinte, não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo. Zoom no seu celular. Você não sabe como é que escreve Zoom? Vou soletrar pra vocês. Como é que é? Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de Maria no final, tá legal? Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilhete-único, tá bom? É isso aí, vamos agora ao clássico, né, Motinha? RG Santos. E aí, Motinha? Sim. Saiu com gosto de derrota, RG? Que é isso aí, Ti? Que falou de giz no taco, RG? Ah, aqui. Olha, pra o Dorival, né, RG? É. Saiu com gosto de derrota, o Dorival. Ele achou que vocês viram a imagem no final do jogo? Você viu, RG? Não. Não, o que os jogadores saindo do campo lá, o Marcelo Oliveira abraçou o Gabigol e falou, obrigado. Idiota, não, viu? É verdade. É. Salvou o emprego do cara. E o Tite abraçou o juiz ontem. O Tite abraçou o juiz. Marcelo Oliveira falou pro Gabigol, obrigado. Vai se ferrar. O Gabigol também falou aí, né, que foi injusto. Pras pegou. Pras é a vitória aí tava certa e tal, mas que... chato. Eles poderiam ter ganho o jogo fácil. Vamos por partes. Primeiro, informação: o Santos renova com o Zeca, deu um aumento. Alô, Xerê, vamos renovar. Hoje estamos lá, hein, RG? Por causa do assédio, né? Jogando embora, pela lateral esquerda. Merecidamente. Mas eu sou desta. Você ganhou merecidamente. Porque o assédio de fora está sendo grande, né? E sabe como é que é? A janela de tudo que é lado agora, né? E o Luiz Felipe chegou, né? Zagueiro. O Santos pagou R$1 milhão por 55% dos direitos dele. É veio do Paraná, isso? Do Paraná, zagueiro, 22 anos. Mas fala, eu não, sinceramente, não conheço, mas falam muito bem. O Paraná tá 100% lá no Paraná. Falam muito bem do moleque. E ele é novo, né? Tem 22 anos. Não sei quem é, não. 22 anos. Bom, vamos aguardar. O Elano saiu carregado, né? Torceu o tornozelo hoje no treino. Que dificuldade, hein, Elano? A idade é um problema. E ele tomou um cartão no jogo sem ter entrado. Quase que nem eu, Elano. Para, porra. Sabe? Isso aí é pra Nive Stelma ficar com dó também, viu, Henrique? Pode ser. Mas com relação ao clássico, havia aí a expectativa. Era o primeiro clássico, primeiro jogo grande pro Santos no campeonato, cujo é o único que o Santos está disputando. Então, se esperava aí uma dedicação, uma concentração maior por parte do Santos. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eu acho que ainda não dá para exigir isso, porque eles estão em outra, né? Mas é clássico, e clássico tem aquela necessidade de uma concentração maior, e foi o que a gente viu. Eu, sinceramente, dou nota 6,5, vai, pro clássico em si, todo. Agora, deu muito, o Santos... Não, mas eu dou pela... Porque o Palmeiras teve uma ou duas oportunidades de gol, o Vanderlei foi bem, o Santos teve mais oportunidades, o Praz nem... Puta, eu não vou cansar de repetir isso. O Praz é um bom goleiro desde os tempos do Vasco, eu sempre achei isso, mas é impressionante quando um jogador ele vai jogar contra um determinado time e ele... Se dá bem. Ele tem, parece que, uma... concentração maior de cagaço, né? Ele tem uma é bom, prazo é bom. Uma concentração assim, tipo, porra, eu não vou tomar gol desses caras, eu não vou. E o cara joga tudo que pode e o que não pode. Ele tá jogando bem assim. Eu sei, mas é a mesma sensação que eu tenho quando era o goleiro do Botafogo. Sim. Perdia pra todo mundo, cara. Mas porra, chegava contra o Santos, não tinha, a bola não entrava. É isso aí, o Palmeiras perde pra todo mundo mesmo, quando chega com o Santos. Falou bem. Eu vi o ano passado, vocês perderam o título pra nós, o trouxa. Então foi um clássico, um jogo grande. Continuamos aí invicto no campeonato também, assim como Corinthians e, se eu não me engano, acho que São Bento, só três continuam invictos aí nesse campeonato paulista. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mesmo com a Zara, RG, o Dorival falou que foi o melhor jogo do Santos. Porque a expectativa... São Bento não perdeu. São Bento, Corinthians e Santos. Isso aí. São Bento, Santos... E Corinthians. Essa chave todo mundo perdeu. É isso mesmo, RG. É isso, né? Acertou. E a expectativa, Mota, é porque era um clássico, um jogo grande, e a zaga do Santos, apesar de ontem não ter sofrido gols, dois garotos, que eu continuo dizendo, não são ruins, mas ainda precisa rodagem, né? Então, fizeram lá, ó, jogaram direitinho, aquela coisa toda, mas precisa rodagem, não dá pra botar muita fé, não. Mas é isso aí. RG, desculpa, permite, sem polemizar, até porque meu trabalho é passar você notícia. Você não polemiza. E o comentário, né? Eu acho que moralmente o Santos devia levar 3 pontos. Entendeu? Mas não tem resultado muito moralmente. Para de falar bobagem, groselha aqui. Não, é moralmente. Moralmente. Se eu sou para nobre, eu falo lá, pode dar 3 pontos. Trouxão, a gente fica com um. Que não tem moral, não. Vocês não mereceram 3 pontos também. Parecia a Vila, hein, RG? Parecia a Vila. Nenhum dos dois mereceu 3 pontos. Fala de nós agora, Matias. Dodô, já do outro lado lá, pela entrevista do Marcelo. Né? Marcelo Senhor. Ele esperava mais do Palmeiras. Ele. A gente também tá esperando mais do Palmeiras. O torcedor toda vez que o Marcelo fala, eu penso que ele tá falando o palmeirense, como se fosse o torcedor. O Palmeiras espera mais do Palmeiras e dele. Né? E dele também. E olha, e a consequência dessa história toda é que o Dudu deu tem uns jogadores que estão falando que estão preocupados com o Marcelo no Palmeiras. Tipo, será que a cabeça dele tá mas é que eles já são perguntados disso. Toda hora. O Matheus falou, olha... Tô preocupado com o Marcelo. O presidente falou que tá prestigiado. Não, não falou nada. Então, tá tranquilo. O presidente disse que o Oswaldinho tava um mês depois. O Dudu falou, olha, o Paulista tá passando. É. Ah, e a gente não encontrou ainda a fórmula ideal. Ah, tá um ponto da Série B, hein? É. E o... Série B está louco. É verdade. Um ponto de Série B. Já o Prass falou o seguinte. Fala bobagem. Que vê o Palmeiras entrando nos trilhos. Cuidado com o trem, velho. É isso. Tá zicando, hein? Que é isso aí? Cuidado com que trem. Você vê entrando nos trilhos, pode vir um trem ao contrário. Ah, tá, entendi. Bom, é, com relação ao jogo, eu vou dizer uma coisa. O RG foi bondoso na nota. Nota do jogo, menos que 5. Não vou dar nota mais que 5 e nem 5. Porque... Mas jogo... depois começou a chover, melhorou o jogo. Jogo de 0x0, mano, não merece nota boa. Não, mas 0x0 não quer dizer o que foi o jogo. É ruim, ruim. Foi ruim, mano. Você assistir, assiste aí que você vai ver. Assisti. Ruim. Jogo fraco. Ruim. Eu não achei, achei um bom jogo. Olha, se você pegar o jogo, os dois jogos das finais que aconteceram da Copa do Brasil, que foram os dois últimos do Palmeiras e Santos. Não usa a final como parâmetro. Não, mas tem que estar. O Palmeiras e Santos sempre protagonizaram jogos sensacionais. Mas não sempre. Achei o jogo ruim, não, cara. Ruim. Se você parar pra ver só que os melhores dois podem momentos, oferecer, é ruim. Você assistiu o jogo na íntegra? Você não assistiu o jogo? Eu vi, eu tô falando. Mano, eu não assisti o jogo na íntegra. Mas todo mundo falou mal porque... desse jogo, hein, mano. O jogo foi ruim no primeiro tempo, Domenico. Eu assisti o jogo. Legal, não foi ruim, não, cara. Eu achei médio. Eu ouvi. Um jogo ruim pra caramba. Primeiro tempo. Ah, obrigado. Eu assisti todo mundo falando que foi ruim, mano. Mano, eu errei a nota? Menos que 5? Eu achei muito ruim. Ruim. E o juiz pra mim derrubou que tinha que ter expulsado o Ricardo Oliveira. Sim, mas sabe que é verdade. Vocês ficam muito usando como parâmetro a Champions League. Você vê aquele jogo? Por isso que é ruim, Domenico. Eu não tô usando. Eu não usei a Champions League. Ó, deveria ser proibido pro televisionar torneios de fora, Domenico. Porque se você não visse o Barcelona, o Bayern, não, você ia ter aquele parâmetro. Mas não eu não usei como parâmetro a Champions League, não. Rio Claro e São Paulo e Rio Claro foi horroroso. Palmeiras e Santos foi muito ruim. Corinthians Ferroviário foi o melhor jogo. Lógico que foi. Então, não entrou. Foi o melhor jogo da rodada. Não tô usando a Champions League. Flamengo e Fluminense ontem foi um bom jogo. Eu não tô usando a Champions League, não. Mas Palmeiras e Santos tiveram chances aí pros dois lados. Não foi ruim. O Santos melhor jogo da rodada foi escandaloso. Foi Corinthians e Ferroviária. Vocês estão usando como parâmetro eu achei médio, viu, Maninho? Eu médio. Não tô usando como parâmetro Europa. Tô acabando de falar. Corinthians e Ferroviário foi um belo jogo. Olha, Flamengo e Fluminense foi um belo jogo. Mas foi. O que você tá achando? Tá muito preocupante essa história do Marcelo não encontrar o time ideal? É claro que é preocupante, né? Claro, você não vê o time jogando, já faz tempo, né? Se você pegar aí os últimos, sei lá... Ah, não ganha 5 jogos. Esse ano, quantos jogos o Palmeiras fez? 6, 7? Não, 8. De jogo de que vale, 6. Que vale, vai. 6. 5 do Paulista e 1 da Libertadores. 6. 6 jogos, mais. Se pegar os últimos 10 do ano passado... Tirando a Copa do Brasil, tá? Ah, e o jogo contra o Flamengo, o último, foi bom, que o Palmeiras ganhou. Mas aí tava com... Não, mas tudo bem, mas tem que contar. Tá bom. Então pega 10 do Brasileiro, mais 6, 16. Os últimos 16 jogos do Palmeiras... Tá ruim. Jogou 2, 3 jogos bons, ou 4. É pouquíssimo. E nem o jogo inteiro, alguns tempos foram bons, né? Não dá. Acho que foi um jogo em que o placar, o empate foi o melhor resultado mesmo. E 0x0 é um jogo muito ruim. Não adianta vir falar com conversinha. Pra mim, 0x0... Jogo que não tem gol, velho. O cara paga o ingresso pra ver gol. Mas não tem gol, velho. Não dá pra dar nota mais que 5. Desculpa, é ruim, fraco, jogo fraco. E como diria o Rapa, eu quero ver gol, eu quero ver gol. Exatamente. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. E o pior de tudo, rapaz, o Palmeiras tá jogando mal. O Palmeiras tem 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E continua líder da chave dele. Ah, mas também só tem morto. Tudo bem, ô Benjamin. Só tem morto, mais ou menos. Você pega aí, por exemplo, o Ituano já foi campeão paulista. Ah, a Ponte Preta no ano passado fez um. E a Ponte Preta tá em último, hein? A Ponte Preta tá em último. E o Palmeiras pega agora o 15 de Araraquara de Piracicaba, né? Piracicaba na quinta-feira. E depois o Ferroviário agora. É lá, né? Vai ser Ferroviário difícil. Aqui. O time reserva, porque vai pegar o Rosário do Centro e vai para o Rosário Central. Central. É, agora, claro, né? Jogaram alguns jogadores. Não foram todos os titulares que jogaram, né? Faltou um ou outro, né? Só o Lucas do Barro, que tá mais chocadinho. Mas o Lucas Barro, eu não sei, tá o muito Palmeiras mal. O Palmeiras entrou contra o Santos aí com 3 volantes, hein? Mas o Maninho, ele tá tentando mudar o esquema. Ele tá mudando o esquema. Ele entrou já com o... Mas, gente, acho que falaram tanto... Esquema. Eu falei tanto aqui, mano, eu falei tanto aqui, que eu achava que ele teria que mudar um esquema diferente, pelo menos ter um outro esquema. Mas acho que a torcida, a imprensa cobrou tanto dele, que ele mudou. Mas, Domênico, você não tá entendendo o contexto da situação. negócio é o seguinte, ele tá mudando. Isso aí é um das maiores, não vou falar idiotices por parte do Marcelo Oliveira, mas é porque é até um termo pesado e eu não gosto de ser deselegante com as pessoas, mas o Marcelo Oliveira do Domênico Gato, ele não tinha que estar mudando nada, ele já tinha que ter o time na mão. Ele tá entrando em março, Domênico Gato, porque o Palmeiras não perdeu jogadores. O elenco do Palmeiras manteve a base desde o Brasileiro do ano passado, já era pra estar jogando com o esquema fixo. Mas não testou, mano, o ano passado todo. Mas é que tá, Domênico, ele tá falando, tô montando, até essa partida contra o Santos, acho que ele alternou 6 escalações diferentes. Tá na cara que ele não tem o time na mão, ele não sabe o que tá fazendo. Não tem o time. Esse é o problema, Domênico. Não é tipo, você tá sem paciência com o Marcelo Oliveira. Uma coisa é acontecer, por exemplo, com o Palmeiras, o que aconteceu com o Corinthians. Perdeu 5 jogadores titulares ou 6 jogadores. Aí você fala, pô, desmontou meu time. Tá certo? Perdeu a metade do elenco. Agora, quando você tem um elenco que é a base do time do ano passado, ele trouxe jogadores que ele indicou e pediu pra diretoria. E mesmo assim, ele ainda alterna 6 escalações aí, em quantos jogos o Palmeiras fez esse ano? 6. 6 ou 7. Em cada jogo ele mudou. Mas ele tá sofrendo um pressionamento, inclusive lá de dentro. Alguém deve ter falado, olha, é melhor mudar o esquema, que senão você vai rodar, viu, menino? Eu acho que ele tá tentando mudar. Eu não sou, olha... Quando o time não tá bem, eu não sou o cara que... Muito pelo contrário. Sou o cara que defende quando você muda. Se não tá dando certo uma coisa, você tem que tentar outra. E olha, no começo do jogo, no começo do clássico, o Palmeiras tava dominando o Santos. Eu tava ouvindo pelo rádio. O Palmeiras cansou com 27. Eu tava ouvindo pelo rádio, porque eu não pago pay-per-view pra ver jogo de futebol. Então, e outra. E eu já tava me arrumando pra fazer um evento de casamento. Fui fazer uma festa no sábado à noite. Então assim, tava ouvindo com o rádio. Sabe, tava ouvindo. E o Palmeiras dominando o Santos. Depois perdeu lá, acho que cansou tudo. E o Santos, cansou. No segundo tempo, dominou. Foi um tempo de cada um, que, pelo que eu ouvi pelo rádio. Ah, um jogo ruim. Depois peguei pra ver. Aí eu peguei pra ver os melhores momentos. Falei assim, pô, vamos ver se realmente, né, foi fraco mesmo. Eu olhei lá, Benjamin. Teve um lance, grande lance, foi o Gabigol que perdeu, que o Prass fez uma baita de uma defesa. Só do Gabriel foram 3. Baita de uma defesa. Não, foram 3. Não, ele perdeu 2 escandalosos. Um no primeiro tempo que ele bateu por cima da trave e esse foi no segundo tempo. O Ricardo Oliveira era pra ter sido expulso, hein? É, ele pegou pesado. Não precisava. Ele chamou ele, o Thiago Santos, avisou. Pô, deu 30 segundos, ele foi lá. E deu lá no. É verdade. O Ricardo Oliveira contra o Palmeiras. O Ricardo Oliveira contra o Palmeiras tá com alguma coisa. Mas não só contra o Palmeiras, hein? Não só contra o Palmeiras. O Ricardo Oliveira, muitos jogadores reclamam dele. Em até alguns lances aí ele chega a ser desleal. Ele agride o adversário. Não adianta nada, RG número 2, o cara ficar com esse discurso aí, eu sou pastor, Deus isso, Deus aquilo. Pera lá, diferente não. Não é diferente. O cara não é isso mesmo. Não é adrenalina, não. O cara que tem esse discurso é um cara que tem que pensar duas vezes antes de agir e fazer uma bobagem como essa. O Ricardo Oliveira, RG, não vou questionar aqui a parte técnica dele, porque ele é um centroavante que jogaria em qualquer time brasileiro. Lógico. É a melhor camisa 9 que tem no Brasil hoje. Ele é melhor que Barrios, que Prato, que Caleri. Que André, ele é melhor do que qualquer um. Escolhe um e aponta Fred, Ricardo Oliveira é melhor. Só que as atitudes dele, RG, em determinados momentos, deixa a desejar pra cacete. Mas, eu acho que é um preconceito quando o jogador se pronuncia publicamente que é religioso. Por que é preconceito? Eu vou te explicar por quê. Uma vez você mesmo sempre fala o seguinte: quer falar dentro de campo, morreu dentro de campo. Você não fala sempre? Falo. Que jogador tem muito mimimi e tal? Falo. Se o cara é um pastor evangélico, eu acho que na vida dele, no dia a dia, ele tem que pregar as coisas que ele fala. Agora, dentro do campo, nos 90 minutos, é uma coisa da adrenalina, de não querer perder, do esporte. Às vezes eu não quero raciocinar. Eu acho que estão misturando as coisas. Eu quero dizer que o cara não pode ser guerreiro, não pode ser bravo dentro de campo. Guerreiro é uma coisa, agredir o adversário é outra. Não, mas isso é brincadeira. Não, mas se ele agrediu, ele tem que ser expulso. Não usar o argumento. Ah, mas o cara é pastor evangélico. Pô, isso aí não tem nada a ver com isso. Não, mas pera lá. O cara pode ser pastor, o cara pode ser católico, o cara pode ser espírita, pode ser o que ele bem entender. Você falou, o cara é pastor. Só que a partir do momento que o cara, ele prega isso, Benji, ele fala a respeito de Deus, ele fala a respeito de atitudes legais, ele fala a respeito de educação, ele fala a respeito do próprio respeito, ele chega dentro de campo e faz totalmente o inverso. Mas dentro de campo o cara se transforma porque é jogador? O cacete! Então o cara leva uma porrada, ele vai bater nas costas do outro e fala, obrigado, viu? Dentro de campo ele é ateu. Eu acho que nos 90... Não, não é dá impressão. Ateu. Para, mas acho que nos as coisas. Eu também acho que eu também acho. Olha que me dói concordar com o Mota. Estou misturando as coisas. Não estou misturando nada. Presta atenção. O cara é pastor. Eu estou falando porque ele é evangélico. Ele poderia ser católico ou espírita, como eu bem falei. Ou da Umbanda. Não, cada um acredita no que entender. Mas ele não pode ter um discurso dentro de campo e outro fora, bem. Não. Se ele reza fora de campo, por exemplo, ele não pode ter. O mundo precisa ser mais justo. O mundo precisa de mais respeito. Ele não pode. Ele não pode ser mau caráter. Ele não pode ter o discurso dele no culto. E não pode ter um discurso dele no dia a dia, na vida dele. Nos 90 minutos que ele está jogando, é uma outra história. É uma competição, é uma adrenalina. Mas um jogador experiente como ele, Benjamin, deveria saber lidar com essa situação. Aí é outra história. É a mesma coisa, eu pego e falo, sou bonzinho, mas estou, no trânsito me transforma. Eu não, no trânsito me transforma. É diferente. Não, é diferente. Por quê? É uma situação de estresse? Não. Eu sou bonzinho no meu dia a dia, mas no trânsito, aí eu posso fechar os outros. Mas é competição, naquele lugar. Não, mas aí o cara tá competindo ali, trabalho, é uma competição, é uma coisa diferente. Às vezes o cara vai lá, toma um dedo no olho e tal. É diferente. Você já viu o Kaká agredir alguém? Vamos lá, você já viu o Kaká agredir alguém? Pô, mas cada um é cada um, mano. Não é questão, não é questão só de ser evangélico ou não ser evangélico. Mas eu não tô falando a respeito de evangélico, eu tô falando não, que ele usa falou, um discurso, não. Você é falou, o cara é pastor. É. Mas ele em você si que citou isso. Mas, gente, meu Deus, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser da Umbanda. Tudo bem, mas você usou o caso do Ricardo Oliveira falando assim: ele que é pastor não pode fazer isso. Então, mas eu discordo. Porque ele é uma referência, Benjamin. Eu discordo. Eu discordo. Por exemplo, Domênico, eu vou colocar um exemplo aqui de um jogador. O Marcelinho Carioca. Ele também usava esse mesmo discurso, tá certo? Falando, não, Deus, não sei o quê. E dentro de campo, ele pisava no pé do adversário. Era um jogador birrento também. Acho que é, gente. O Rafael Soares mandou e-mail agora. Você concordo com o Mano. Ele, principalmente como pastor, tem que dar exemplo. É lógico, se o cara é safado no trabalho, é safado na vida. Quer dizer, então se o cara é safado... O cara colocou aqui. Então se o cara é na vida particular, ele é safado, e ele ser safado em campo, não, é legal. Mas eu não falei que o Ricardo Oliveira é safado. Não, mas eu tô falando que Oliveira. É legal. Não, se o cara... Gente, não é isso. Eu vou te falar, eu não ele sou... Ele não pode ser uma coisa fora e não, não sou, outra. Eu não sou evangélico, eu não sou nada, eu sou... Você judeu, não é mas não, em relação à religião, acho que religião, todas, não vou falar de uma, todas... Tem uma dose de hipocrisia incrível, absurda. Mas por que dose de hipocrisia? Posso falar? Posso terminar? Pode, mas então, por quê? Porque eu acho, não tô falando de uma religião específica, acho que várias, todas, têm uma dose gigantesca de hipocrisia. Nego que vai na igreja, na sinagoga, no templo, fala uma coisa, e na vida real, ou quando dou o dinheiro pra entidade, acho que zerou a conta dele lá em cima, ou lá embaixo, sei lá onde. Agora, eu acho sacanagem quando o cara é um jogador de futebol que é um pastor evangélico. O Zé Roberto é pastor. Pelo amor de Deus, não fale meu nome. Ele é um cara que humilha, virou pastor. Cada um reage de uma forma. Lembra do César Sampaio? Acho que não é pastor, ele é evangélico. É bom, evangélico. E é um cara que nunca foi desleal. O alemão é pastor. Mas o Mano acabou de dar o Mano acabou de dar o exemplo do Marcelinho Carioca. Não tem nada a ver. Eu só entendo. Eu tô falando com relação a RG. Por exemplo, o Ricardo Oliveira, que é um pastor, porque ele é uma referência. Porque o cara, quando ele tá apto a falar a palavra para outras pessoas, é porque é um cara que o cara tá ali como exemplo, Domênico Gato. Ele está acima, ele é uma referência, entendeu? Eu não concordo com você. Entendeu? Concordo. O cara, a partir do momento que é uma referência na religião que ele tá, RG... Concordo. É um cara que passa a ser respeitado porque ele tá falando a respeito. Ele tá falando de respeito, educação e amor ao próximo, vamos supor. Aí chega dentro de campo, ele faz o contrário, aí no dia seguinte ele vai dar um culto lá, ele tá no culto dando a palestra dele, alguma. Perdão, não sei se, concordo, se é palestra mesmo, o termo correto. Mas aí o cara vai olhar e pegar e falar, então, mas ontem, durante os 90 minutos, ele se transformou. O que você tá dizendo é a coerência que deve existir entre que o cara faz e o que o cara pratica. Isso são os julgamentos que cabem a cada um, é o ponto de vista de cada um. O que é preciso entender é que a gente não pode julgar o Ricardo Oliveira hoje como se ele sempre fosse e agisse assim. Ele está agindo existiu, assim ultimamente. Exatamente. Né? Ele não era assim. Não, e essa mudança é clara e todo mundo sabe a partir de quando, principalmente em jogos contra o Palmeiras. Por causa da briguinha com o Prato. Por causa do ano passado. Ficou essa rivalidade. Quando tudo começou ali. Agora, ele tem realmente ultrapassado as barreiras do consenso. Né? E da coerência. E isso vai ser prejudicial para ele. E aí vai ter esse julgamento mesmo. Se o cara é pastor e pratica essa atitude antiprofissional dentro do exercício dele, porra, vai ser julgado. Não tem jeito. O Marcelo Matos, concordo com o Mano. Se eu sou judeu, minhas atitudes na sinagoga e no trabalho devem ser as mesmas. Abraço a todos. Gente, no trabalho, o jogo de futebol é uma coisa... É o trabalho do cara. Não, eu sei que é o trabalho do cara. O trabalho do cara é o dia a dia. O trabalho do cara não são 90 minutos só. E o dia a dia, o relacionamento dele... Não é só o jogo. O relacionamento dele com os companheiros dele. Mas é a coisa dele, que mais aparece no jogo. O relacionamento dele com os dirigentes e tal. Na hora dos 90 minutos, é uma adrenalina, é uma pressão. É competição. É uma provocação. Você entendeu? O cara vai ser bonzinho. O cara não é. Não é porque ele é pastor evangélico, os cara é monge. Né? Eu acho que na rua ele tá cotovelado em todo mundo. O Papa semana passada lá, o cara puxando ele, que ele caiu numa criança, numa cadeira de roda. O Papa também. Você viu o Papa nervoso? Deixa de ser egoísta. Tudo bem, mas você jamais vai ver o Papa dando cotovelada. Pô, mas porque o Papa não joga futebol. Mas na rua não vai dar. O Papa não joga futebol. Nós estamos falando. O Papa é argentino. Ele dá cotovelada, sim. Argentino, ele dá uma cotovelada sem ninguém ver. Joga em futebol. Nada. Jogo de futebol, 90 minutos, é um esporte de contato. Ah, mas não tava calado. Eles querem, mas acontece, pô. Vocês querem o quê? O cara... Não é porque o cara é pastor evangélico. Ele não tá nos 90 minutos pregando um culto. Ele tá jogando futebol. Mas Benji deve saber relevar. Ele mesmo diz em determinados momentos do culto dele, tá certo? Ele diz que você deve saber relevar, que você tem que saber entender a adversidade. Você tem que saber lidar com situações extremas. Ok, o cara tá lá numa puta numa adrenalina, esporte de contato. O cara às vezes fala um negócio pra ele. Mas é numa situação extrema, Benji, você vai mostrar que você tem realmente o dom de autocontrole. Tá bom. O cara tem que ser. Então, gente, o Ricardo Oliveira faz o seguinte. O Ricardo Oliveira se transforma em Deus. Deus não, mas e faz seja seguinte, coerente o próximo, com o que ele prega. O próximo jogo, Ricardo Oliveira, entra com um cajado, abre o mar dentro do campo, anda sob as águas. Esse é Moisés, ele tá machucado. Vocês querem o ser humano perfeito. Você que defende tanto a coerência, Benjamin, tá sendo incoerente. Não, eu tô sendo coerente. Assim como o Ricardo Oliveira, eu tô sendo coerente. O cara não tá no jogo ontem. Nos 90 minutos ele não tava fazendo um culto. Mas o que eu digo e não faz o que eu faço. Não, é uma competição. Se o Ricardo Oliveira, presta atenção, que o mano não entendeu, eu vou desenhar pra ele. Não, entendi, ele fala muito mim. Bem. É no trabalho, tá na tua opinião. O mano dos ouvintes aí também. Tá bom. Você quer ler aqui? Eu também te mostro que tem um monte de concordando. Presta atenção. Se o cara no dia a dia, no dia a dia do trabalho, ele mente, ele puxa tapete dos companheiros dele, rouba. Entendeu? É duas caras, é traíra, é leve e traz. Aí eu vou concordar 100% com vocês. Fala, o cara prega uma coisa e é totalmente outra. 90 minutos, quando o cara tá jogando futebol, pô, é um esporte de contato, o cara tá num estádio lotado, televisão. Quer dizer, ele pode agredir o adversário. Ele não pode, não, ele não pode agredir. Mas acontece, eu acabei de falar que o juiz deveria ter sido expulso. Deveria ter expulsado ele. O que eu não concordo é o argumento. Ah, mas o cara é pastor evangélico, ele prega uma coisa e faz outra. Não! Ele não pode 90 ser minutos, nunca. Ele não pode errar. Porque o cara é Deus, ninguém pode errar. Ele pode errar é uma coisa. Ele pode errar. Agora persistindo no erro, como ele vem persistindo em inúmeras partidas. Não sei se o cara tem algum problema psicológico, tá com algum problema emocional. Mas ele tem problema, emocional. Ele vai pra não jogar então, velho. Não, mas ele tá jogando. Ele pode errar, ele nossa, pode... Nossa, aqui tem... Olha, os caras brigam aqui de julgar os outros. Não. Pera. Você entendeu. Deus veio fazer o estádio 97. Não. Para de brigar as duas. Ele pode errar. Errar, todo mundo. Nós aqui, não, não é difícil, todos os dias. A tua opinião que é minha. Não, você, ó. Todo mundo pode. Você já disse que é culpa do humano, porque você falou errar é humano. Não. Você vai quebrar a bancada. Olha aqui, ó. Errar, todo mundo pode. Aliás, todo mundo quase, a maioria faz. Errar. Só que ele, o mano quis dizer o seguinte: ele, como um cara que lá, ele orienta, dá palestra, ou sei lá, você falou, a palavra, ele leva a palavra às pessoas. Quando o cara tá lá no evangelho, ele leva a palavra às pessoas. E fala pra... Tem que pedir perdão, tem que não sei o quê. E é o bonzinho e tal. Ele pode errar. Se ele errou, ele tem que chegar e pedir desculpa. E outra, Domênico, e não levar a discórdia adiante. Quando ele leva assume... a discórdia de jogador. Agora, é claro, o RG também tem razão. Geralmente isso tá acontecendo em jogos de Palmeiras e Santos. Só. Eu? Não sei se... Se bem que tem um ouvinte que me lembrou aqui, mano. Vocês dois podem me lembrar. Também. Fui no jogo aqui, ó. Eu concordo com o mano aqui, o Henrique Gomes Vieira. Obrigado. Fui num jogo do Corinthians e Santos ano passado. Ele realmente é uma pessoa desleal, busca discórdia dentro do jogo. E se nos 90 minutos é outra pessoa, que não faça o gol e pegue todos, ajoelhem para comemorar. Ah, isso mas é outra coisa, malandragem do, não, dentro do, malandragem é, dentro do jogo é uma mas coisa. Mas todo jogador faz isso, aí, gente. Aí eu concordo, mas idiota. A partir do momento que o cara chama para si, tá certo? Ele manifesta a religião dele, independente de ser evangélico, católico, espírita, umbandista, judeu, o cara chama para si, tá certo? uma situação. Ele fala, eu sigo determinada religião, ponto. Ele passa a se tornar uma referência e um exemplo dentro de campo, sim. Nossa. Porque qualquer atitude que ele tenha dentro de campo, que não condiz, tá certo? Com o que ele prega, ele vai ser cobrado por isso. Então, e eu não tô exagerando, então, não. Então, se o cara é um cafajeste fora de campo, aí dentro de campo ele pode ser... Não, mas é isso aí, o não, cara. Não, pelo contrário, você tá desvirtuando o que tá sendo dito. Não, não tô, não. Você tá falando porque o cara tem que... O cara, pelo fato de ser pastor evangélico, ele tem que ser referência. Ele não tem que ser referência dentro de campo. Ele tem que ser referência no dia a dia. Sim. Não. Inclusive pelo jogador que ele é. Sim, mas no dia a dia, repito, no dia a dia dele... No dia a dia dele, ele tem que ser. Nos 90 minutos, Benjamin, é uma competição. Eu discordo. Cara. Uma competição não quer dizer que você tenha que ser desleal. Então chega uma conclusão que o pastor não pode ser jogador. Como não foi cacete de agressão? Ele não foi desleal. O árbitro não viu. Eu também falei, ele tem que ser expulso. Ué, então ele foi desleal. É coisa do futebol. O juiz não viu. Mas é coisa do jogo, gente. Mas é coisa do jogo. Mas ele agrediu o adversário, é coisa do jogo. Você lógico que é. Por isso que tem juiz. É por isso que tem punição. Meu Deus. Peraí, agredir faz parte da partida. Quantas vezes? Se não fizesse, não precisava ter árbitro. Mas o árbitro tem. Benjamin. Não, o árbitro tem cartão amarelo. O árbitro tá lá pra coibir jogadas violentas. Uma agressão é totalmente fora de contexto, gente. Agressão é uma jogada violenta. Gente, eu não acho. Mas é outra coisa. Aí o juiz tem que ter um negocinho vermelhinho que ele manda o cara embora. Ou então o cara pastor não pode ser fazendo luta livre. Cada um tem a sua opinião. No MMA não tem os lutadores de MMA que são atleta de Cristo? Não pode. Cada um tem uma opinião, gente. Ô, Jojo, é coisa rápida. Só pra acalmar os meninos, né? Que foi, vovó? Né? Mandar um beijo pro todo mundo que foi no único lá que acompanhou os meninos. Foi legal. Legal. Todo mundo que deu os nomes, eu não lembro, viu? É, comeu mais. Comeu bem, velho. O Bernardo Velopro. Veloso. Ele tava lá? Tava. Ah, então é por isso. Foi não. E na hora que ele saiu, que o Santos melhorou, viu? Ele saiu no meio. E só fazer. Comeu bem, velho. E dá para. Comível, olha. Bem tratada, né? Comida, me perdi toda, né? Você almoçou bem? Vipão, né? Tomei água. Vipão. E só. Não, só uma coisinha. Vamos seguir aqui, vai. Coisa rápida. Duas coisas. Sobre o jogo, o Roger Orvalho foi muito bem de novo. Roger Carvalho. E estão dizendo aí que pode haver uma troca do Cristaldo com o Michel Bosco. Michel. É. Ah, pode vir pro mesmo? Não, estão dizendo isso. Não, mas é bom falar, né, o que dizem. Tá bom. É isso. Então tá bom. Vamos lá com o Estádio 97, vai. Ó, mais um. Tem mais um, vai anotando, hein? Vai anotando. Estádio 97 partindo para os ouvintes a partir de agora. Claro, o Estádio 97 vem em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agora ao momento sem parar, logo de cara. Só lembrando aqui, né, que quem ligar aqui dizendo HDI Seguros e Debate Pronto ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só Bozano, garante diversão extrema para mim e para o meu filho, ganha um kit Bozano e um par de ingressos para Kidzania. E dizendo, quero entrar no clima com a Polo Ar e LG, concorre no final do mês a um ar-condicionado de 9.000 BTUs, tá bom? Vamos lá, momento sem parar do Estádio 97 funcionando com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseirinha VIP do seu carro. Dodô. Só uma notícia rápida que saiu aí, o Elias fica fora do Corinthians durante um mês, né, mano? Isso, ele teve um problema na coxa aí. Meu Deus do céu. Tá bom. Alô? Olha, isso é uma prova. Alô, Deus tá testando o Corinthians. Fala aí, quem é? É o Guilherme. Ô, Guilherme, tudo bom, meu? Beleza. Guilherme do que o nome completo? Guilherme Augusto Longarese de Oliveira. Longarese de Oliveira. Isso. Quantos anos você tem, velho? 2.4. RG, 2.4, mas assumiu. Falou logo de cara, já não tem como... E aí? Aí, que bom era o outro, viu? Que outro? O Guilherme Tell. Guilherme Tell? Esse era bom. Mas por quê? Ele tirava dos ricos pra dar pros pobres. Sensacional! Mas esse não era o Robin Hood? Mas é também era, né, Malinha? Ah, sensacional. Trocadilho! Nota 10! Viu? Tá certo. A longarina não é aquele negócio que você faz pra levantar o carro também, RG? Longarina? Longarina é o esqueleto do carro. É outra... Então, você tem que pôr... Não é pra levantar o carro. Se você ler lá o manual, quando você vai pôr um macaco pra levantar, aí tá escrito lá, coloque na longarina do carro. Ah, não, quem vai, levanta tudo. Então. Porque é o seguinte, a longarina é a coisa mais preciosa que um carro tem. Se você entortar a longarina, é PT. É, já é, Elvis. Já era, o esqueleto do carro. Nem o robô da gente. Não dá. Não dá. Guilherme, e aí, hein, cara, qual que é o bairro? É, Caieiras. Caieiras é nós, é o bairro do Marcos Assunção. É, ele mora lá? É, o Marcos Assunção mora lá. Ah, entendi. E o time? Palestra, Dodô. Ah, é nóis. Nós, que Xi, o Katsu. Xi. E aí, Guilherme? Você assistiu o jogo? Foi no jogo? E aí? Não, assisti, Dodô. Não, assistiu o jogo? Não consegui ligar. Assisti o jogo. O Palmeiras começou bem. Mas você tava no estádio ou não? Não entendi, Dodô. Você tava no estádio ou não? Não, eu assisti pelo PBV. PBV. Isso. Tá. Uma modinha, maluco. Por que modinha? Pagou o PBV? Como assim, modinha? Porque você não tava ajudando o público. Tava baixando o público lá na palestra. Ele continua sendo palmeirense do mesmo jeito. Mas não tava lá tomando chuva. Só quem toma chuva aqui até. Tá louco? Quantos jogos você tomou chuva? Mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. O mano só vai de camarote, não vai no jogo, não. É isso! É o Deus! O Deus da Maria! O Deus é o tema! É, pastor! Não precisa ser só pastor, tô usando o seu louco. O microfone não deixa de ser uma coisa. Fala uma coisa e manda não, fazer outra. Não, mas peraí. Eu agredi alguém, Domenico Galo? Não agredi. Tá. E pela lógica dele, faço o que eu digo. Olha a coerência, né? Do cidadão. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É hipocrisia. Ele não falou sexta-feira, na dúvida é pro grande? Então. Mas ele pode, ele não é pastor, tá vendo? Fala aí, Guilherme. Fala aí. Tem tudo a ver. Eu não fico cagando regra. Não! Silêncio! Você vai levar o Michel Bastos pra ir, Palmeiras? Quer? Ô, Mota, eu aceito, viu? É? Você gosta dele? Eu acho que ele é uma boa alternativa pro meio de campo do Palmeiras. Tinha um papo, já tem meia de Palmeiras. Tinha um papo ontem nas mídias sociais. Eu não ouvi esse papo. Tinha nas mídias sociais. Mas eu não ouvi. O Centurion, quando foi contratado, 2 meses antes. No Twitter, não. Já se falava do Centurion. Ninguém sabia que era o Centurion. Passou 2 meses, o Centurion foi contratado. Ontem tinha uns papos rolando em Twitter, em Facebook, essas coisas, de que o Palmeiras poderia estar fazendo. Não sei se é verdade. Então foi uma conversa, tá rolando na internet. O Palmeiras poderia fazer uma troca com o São Paulo. Entre o Palmeiras mandaria o Cristaldo. Sim. E o São Paulo e o Michel Bastos iria o Palmeiras. Se é verdade, eu não sei. Aí teve a história que o Michel não jogou no final de semana. O Palmeiras teve um interesse uma vez no Michel Bastos, quando o Michel Bastos estava para renovar o contrato do São Paulo. Sim. É verdade. O Palmeiras queria ele e ele acabou renovando. Sim. Eu não acho que essa história ela procede. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro, o São Paulo ele tem o Calieri, que acabou de chegar, que tá indo bem. Tem o Kardec, então o Cristaldo chegaria para ser o quê? O terceiro? A terceira opção lá. Reserva. Então, não acho que seria algo viável para São Paulo nesse caso, né? E assim, o Michel de Bastos, eu acho que sim, eu acho que é uma boa opção pro Palmeiras. Acho que ele e o Robinho ali no meio ia dar uma dinâmica, porque o Palmeiras sofre no meio de campo. O time do Palmeiras é um time que tem muita dificuldade na criação de jogadas. Eu acho que o Marcelo mudou, ele colocou um volante a mais, o Jean um pouco mais solto. O Palmeiras até iniciou bem o jogo, começou atacando o Santos, o time tinha menos posse de bola, mas o time conseguia ter um pouco mais de... era mais agudo no ataque, mas mesmo assim, Dodô, no segundo tempo, o Palmeiras piorou bastante. Cansou, né? Tá difícil a permanência do Marcelo, pra ser sincero. O Palmeiras não pode jogar 6 jogos no ano e ganhar só um jogo. Perdeu um jogo ridículo em casa, como perdeu para um time do interior, acho que foi o Linense. O Friburguense. Não, Linense de virada. Então, assim, o time não tem padrão, o Palmeiras não tem meio de campo, o Palmeiras teve menos posse de bola que o Santos jogando dentro de casa, acho que isso é inadmissível, o time tem que ter o comando do jogo. O Palmeiras ainda insiste muito em jogar da defesa para o ataque direto, e acho que tá difícil. Acho que o Marcelo, como o Mano disse, o Marcelo ele está perdido. Acho que existem bons profissionais que não dão certo dentro de algumas empresas. E aparenta ser o caso do Marcelo, ao menos no sentido de conseguir um esquema tático, algo que funcione, entendeu? Qual é o limite dele? Falta jogador. Contrataram jogador no Palmeiras, mas não contrataram o que vale. E criou um negócio que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. Não pode perder pro Friburguense. O Palmeiras contratou, amigão. Muita quantidade. Eu não acho que o Palmeiras tem esse melhor elenco do Brasil, nem um dos melhores. Eu concordo com você, Benja, mas vamos fazer uma análise, tá? Por exemplo, o Tite hoje ele não tem a mesma qualidade que ele tinha no Corinthians, por exemplo. Mas você vê no Corinthians, ao menos, um padrão tático e um time que funciona. O Palmeiras ele não funciona bem. Se você analisar o Palmeiras taticamente, Ele é um time que não funciona. O time, ele joga muito espaçado dentro de campo. Você não vê uma aproximação. Você não vê triangulação. Então, assim, é difícil. Concordo que, assim, uma falta de qualidade de jogador, ok. Mas um padrão tático, você consegue dar mesmo sem tanta qualidade. Mas, eu acho que esse é o principal problema do Marcelo. Mas eu concordo. É o que diz respeito a ele. Eu concordo em muita coisa que você falou. Eu não concordo quando se compara com o Tite. Primeiro, o Tite já veio, o Tite estava no Corinthians, o Tite se tornou o maior treinador da história do Corinthians, o Tite completou agora 351 jogos comandando o Corinthians, é diferente. Marcelo Oliveira chegou, tem estofo, né? Concordo, vai dar o quê? Um ano? Vai dar um ano, mas pô, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, eu acho engraçado quando os caras vão falar, ah, ganhou, mas sabe como? Ganhou, sabe como? Ganhou. Ganhou. Ganhou mas... e jogou bem a Copa do Brasil. Ganhou, hein? Ganhou. Copa do Brasil, olha, Copa cara, do Brasil, jogou bem. Os caras falam assim, não, mas ganhou, mas sabe como? Ganhou. Ué, o menino lá do Santos perdeu o gol. Faz parte, ué. Foi campeão. O cara é bicampeão brasileiro, o cara chegou nas finais com o Curitiba, o cara nos últimos anos vem chegando em final, ganha título. Agora, algumas peças, a não foram contratadas. O Palmeiras contratou errado. Não, faltou contratar jogador. Mas contratou muito jogador. Isso, e faltou mais qualidade. E faltou criação. Criação ninguém cria nesse time. O Palmeiras, ele falou, o Palmeiras joga espaçado, concordo com ele. Mas não tem aquele cara. O Paulo Nobre que quis contratar o Cleiton Xavier. Tá machucado, não joga. Mas com relação ao trabalho do Marcelo Oliveira, Domênico, o Palmeiras ele teve mérito na conquista da Copa do Brasil? Teve. Totais. Mas mesmo ganhando a Copa do Brasil, o Palmeiras não estava jogando bem. Tanto é que todo mundo apontava o Santos como favorito. Na mídia toda, se você pegar aí todo mundo que estava apontando aí, fazendo uma análise, todo mundo colocava o Santos aí, era 90-10. Eu, inclusive, na final contra o Palmeiras e Santos, eu apostei que o Palmeiras venceria. Porque eu obtive uma informação aí de bastidores aí que eu sabia que o Palmeiras ia jogar um pouco a mais do que poderia jogar. Mas isso porque os jogadores tinham interesse naquela final. Não só por si só de ganhar o título. Mas o elenco ali tava rachado, tá todo mundo brigado ali com o Marcelo Oliveira e ninguém fazia questão de correr pelo cara. Então houve um acerto ali, RG, o Paulo Nobre desceu no vestiário, conversou com os jogadores, deu uma boa bonificação, essa é a verdade, para os jogadores do Palmeiras, e o Palmeiras acabou levando a Copa do Brasil. Mas o Palmeiras até ali, Domênico Gato, não dá para chegar e falar o Marcelo Oliveira é incompetente, não acho que é. O Marcelo Oliveira ele fez por onde? Ele ganhou os títulos e isso que o credenciou a ser técnico do Palmeiras. Uhum. Mas no Palmeiras em si, o Marcelo Oliveira não fez absolutamente nada. Ganhou a Copa do Brasil? Ganhou. Mas o Palmeiras ele não apresentou um futebol convincente. Em determinados jogos... com o Mano. Aí, ó, é palmeirense. Mas como é que eu pode concordo, falar? Eu concordo. Eu penso poderia jogar mais bola do que tá jogando. Não, mas eu discordo. Eu discordo de vocês. Não, peraí. Só um negócio. Eu discordo de vocês. Ah, ele ganhou a Copa do Brasil, mas não jogou... Gente, vocês estão de brincadeira. O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. Benja, mas não pode tirar o mérito. É uma, e ganhou é de time. Mas peraí, amigão, eu não tirei o mérito. Você ouviu tirando o mérito do Palmeiras? Vocês falaram assim. O Palmeiras mereceu ganhar. No começo do meu discurso eu já falei isso. O Palmeiras mereceu ganhar a Copa do Brasil? Mereceu. Mas foi mais competente que o Santos. Só que o negócio é o seguinte, Benja, o elenco do Palmeiras, ele tava mais na raça do que na técnica. O Palmeiras, ele não tinha um padrão como não tem até hoje, gente. Vocês estão querendo tapar o sol com a peneira. Mas vem cá, ser campeão na raça ou ser campeão na técnica, tanto faz. Mas, Benja, pelo elenco vale que a gente tá questionando é ser campeão. Aqui, não é isso. Não é só isso. Mas eu não vejo esse elenco do Palmeiras. A defesa do Palmeiras é boa? Não é diferente do que a maior parte dos times brasileiros tem. Mas eu não tô falando que os outros são bons. Vocês falam que nem ano passado. Ano passado eu cansei de ouvir. O São Paulo tem os melhores elencos do Brasil. Na minha opinião, eu falei, eu acho fraco. A defesa é ruim, o meio campo não cria e o ataque não faz gol. Tem dois, três jogadores de nome. Por que é o melhor elenco do Brasil? Mas, Benja, você falou da... Você questionou a defesa do Palmeiras agora. Agora, por exemplo, mas se a gente for parar pra pensar, você tem ali boas opções de volantes, você tem dois laterais que jogam bem, você tem um... Obrigado! O Vitor Hugo, que é bom zagueiro. O Roger Carvalho, até agora, jogou bem em todas as apresentações. Então, assim, é uma defesa boa, de qualidade, ponto. O ataque, você também tem boas opções. Meio de campo, concordo que você não tem tanta qualidade, mas assim, o Robinho, ele é bom jogador. Você trouxe o Regis, que não teve ainda a oportunidade. Então, assim, o problema do Palmeiras, veja, falta qualidade, concordo com você, no setor de criação. Entretanto, a gente não está questionando a qualidade dos jogadores. É a questão tática, o time não tem um padrão. Uma coisa é você ter um time que se esforça taticamente, não alcança um resultado. A outra coisa é você ter um time que nem o padrão tático tem. Eu acho que esse é o principal amigo, ô, amigão, eu concordo contigo. Sou eu. Principalmente no que diz respeito aí à qualidade do time do Palmeiras. O Palmeiras, assim como qualquer outro time brasileiro, por mais qualidade que ele possa ter, ele vai apresentar suas deficiências também. Os únicos times que não apresentam deficiências são Barcelona, Real Madrid, Bayern, que aí os caras têm caminhões e caminhões de dinheiro. Mas o Palmeiras, com o elenco que tem, poderia estar jogando muito mais bola do que está jogando. Poderia aí, mesmo. O Benja falou, o elenco do Palmeiras não vejo essa maravilha. Eu vejo. Você pega, por exemplo, o Praz é um bom goleiro. O Lucas é um bom lateral. O Vitor Hugo é um zagueiro que está entre os melhores do Brasil hoje. Ele não é um Gil? Não é um Gil. Mas diante do que a gente tem hoje aqui, Benja... Ele é muito bom. Tem uma série de jogadores aí, eu posso colocar o Vitor Hugo aí entre os principais. Você pega esse Roger Carvalho, não tá comprometido. O Roger, cara, Carvalho, velho. Ele é calma, bom. Olha a boca, olha a boca. Agora aí, ó, lateral esquerdo. O Palmeiras, ele tem o Egídio, tem o Zé Roberto. Você vai pro meio campo, você tem ali, ó, de primeiro volante, tem Gabriel, você fala tem que Mateus o Zé Roberto, Salles. Você fala que o Zé Roberto Santos. Não pode jogar de lateral eu esquerdo. Eu acho, mas... Não, mas ele vem hoje. Jogando muito bem, o Zé Roberto. Mas eu só tô expondo. O Zé Roberto vem fazendo apresentações seguras defensivamente e apoia muito bem. Eu concordo com você, mas eu só tô expondo aqui, Benja, apesar de eu não concordar com o Zé Roberto na esquerda, eu acho que ele já não tem mais pique pra jogar os 90 minutos ali. Jogando bem, mas lá, eu só tô expondo. Obrigado. Eu só tô expondo o elenco que o Palmeiras tem. Ontem ele não achou o Gabriel. Gabriel, Matheus Salles, Thiago Santos. Você pode jogar com o Jean ali. Você tem Arouca. Você adianta um pouco mais. Você tem Regis, você tem Cleiton Xavier. Olha quantos tem volantes. Robinho. Olha quantos volantes o Palmeiras comprou. Agora vamos pros meias. Então, você tem Cleiton Xavier, você tem o Robinho. Cleiton Xavier. Mas tá no elenco. O Alióleo. Não, o cara tá um ano no Palmeiras e não jogou. Mas, Benja, foi uma contratação. Sim, mas ele tá um ano. Não tá jogando, mas foi uma contratação. Então não conta o elenco. Então, não, tem que contar, faz parte do elenco. Ele não joga, se ele tá um ano parado. Faz parte do elenco. Tá bom, o Renato Augusto, quando chegou no Corinthians, ele tava machucado. Sim. Ele chegou e se machucou de novo. Tudo bem, mas faz um ano que ele tá no Palmeiras e não joga. Faz parte do elenco. A gente tá discutindo aqui elenco. Não tá jogando? Não tá, mas ele faz parte do elenco. Tem uns 10. Então você tem ali, ó, Cleiton Xavier, você tem o Zé Roberto que pode jogar ali, você tem o Alione, você tem o Regis, você tem o Robinho, você vai pra frente no ataque, você tem Rafael Robinho Marques. Robinho é meia, sim. Robinho é um segundo volante que joga mais de frente. Porque ele joga de meia. O Robinho é meia, gente. O Robinho é o segundo volante que joga mais adiantado. Mas o Robinho é meia. Você vai lá pra ataque. Mas ele joga na meia. Eu acho joga que de meia. Tá sobrecarregado. Faz tempo, ele é um terceiro homem de meio de campo, viu? Sim. Você pega lá, adiantado ali, ó, no ataque, você tem Gabriel Jesus. Você tem esse menino que veio do Goiás, o Eric. Você tem o Rafael Marques. Você tem o Dudu. Você tem o Barrios. Me desculpa, elenco do Palmeiras, o cara fala, não tem opções. É porque o técnico tá sendo incompetente, gente. Tá sendo. É que não deu liga, não acertou ainda. Olha, tem um ouvinte aqui. Gente, o cara foi campeão, como não deu liga? Deixa eu sempre tento fazer aqui o advogado do diabo dizendo o seguinte aqui com relação ao Marcelo Oliveira. E tem um ouvinte aqui, o Everton Souza, que o e-mail dele vem de encontro com o que eu até ia comentar aqui, ó. Ele é palmeirense, né? E ele diz assim, trocar o Marcelo Oliveira agora vai resolver? Quem chegar vai fazer o time jogar do nada? E se não fizer? O projeto para esse ano vai afundar? Então, não estou satisfeito com o desempenho do Marcelo, mas também não sou a favor de uma troca agora. E aí? Então, a minha opinião é a seguinte em relação a isso. Eu ia chegar exatamente no ponto que o ouvinte questionou. Eu tenho o meu medo é o seguinte, cara. Palmeiras não se classifica na Libertadores, na fase de grupos, que é um grupo encardido. Ou então, chega nas oitavas e para, porque é um time que não tem padrão tático. Dificilmente vai conseguir avançar. Ah, não sei. Aí é que tá. Eu tenho minhas dúvidas, Guilherme. Sabe por quê? Libertadores jogando o Palmeiras tá hoje, o Palmeiras não tem condição de ser campeão. Eu já discordo de você e vou te explicar o porquê. O Palmeiras, ano passado, do Campeonato Brasileiro, jogou muito mal. Só jogou, quando o Marcelo chegou, jogou 7 jogos lá bem e depois não jogou mais nada. Só que na Copa do Brasil, que é sistema mata-mata, como é o da Libertadores, ele foi muito bem. Desculpa, ele foi muito bem. Porque ele ganhou. Deixa eu lembrar aqui, nas oitavas de final, Cruzeiro. Ganhou lá e ganhou cá. Depois pegou o Inter, que o Palmeiras dificilmente, quando pega Inter, ele leva um azar desgarrado, mas ganhou. Jogou bem pegou melhor, né? Lá jogou depois melhor. Pegou, olha os times que pegou, Fluminense e o Santos. Ou seja, pegou só time que realmente, time de grande, de nome, aí, time encardido. Aí as pessoas e aí fala, ele foi bem. Aí as pessoas falam assim, não, contra o Fluminense, o Fred tava sem uma perna. Se ele tivesse bem jogado. Na Libertadores. Ah, contra o Santos, se o Nilson faz o gol. Tudo é um C. O cara ganhou o título, gente. Ganhou, e não pode se respeitar isso, não. Dodô, é muito mais difícil você ganhar uma Libertadores do que você ganhar uma Copa do Brasil, na minha opinião. Não sei, acho que é difícil os dois. Domênico, são difíceis. Se o Palmeiras estivesse jogando bem na Copa do Brasil... Palmeiras precisa se classificar no grupo, hein? Mas fica, vai classificar. Precisa se classificar no grupo. Vai com relação à Copa do Brasil, Domênico, se houvesse talvez um equilíbrio, se a torcida do Palmeiras também... achasse que o Palmeiras estava jogando aí pro gasto, para pelo menos brigar de igual para igual, não seria tão discrepante as pessoas colocarem o Santos como favorito na final. Não é que o Palmeiras não mereceu, o Palmeiras mereceu muito, brigou todos esses jogos. Contra o Inter, inclusive, foi um salseiro aqui no estádio do Palmeiras. Foi um salseiro, tava né, Marcos? Tava 2-0. Foi um resultado extremamente difícil. Virou 2-0 o jogo, com 1-1 lá, hein? Sim. Os caras fizeram 2-1 e 2-2 e tava levando o jogo. Mas tava levando o jogo. Mas isso que você falou... Contra o Fluminense, também, o Palmeiras foi guerreiro, ganhou. Então. Mérito do Palmeiras ser um goleiro como o Fernando Prass, que defendeu um chute do Fred, ele é queima-roupa ali, que se faz aquele gol, o Palmeiras não tinha poder pra reagir. Mas são acasos que acontecem no futebol, que mostram também que o Palmeiras tá com sorte de campeão. Beleza. Mas não era aquele futebol convincente que credenciava o Palmeiras pra ser favorito. Beleza, você falou... Mas você falou... Mas eu não falei que não teve. Mas não, mas você falou assim, se não tivesse tanta discrepância assim, o Santos não era o franco favorito. Então vamos lá. Olha que eu apontei o Palmeiras como favorito. Então vou te falar, a discrepância tinha, porque o elenco do Palmeiras não é essa maravilha que vocês falam. Dois, aquela altura do campeonato... E o do Santos era? Então, vou te falar. Aquela altura do campeonato, o elenco do Santos, não. O time do Santos... Tava voando! Mas eles deixaram tava o jogo voando. Pra depois. O Santos tava jogando muito a bola. O Santos era favorito a tudo. Foi quando o Dorival Júnior chegou, no lugar do... do Marcelo... Não, do... De quem que era lá? Não, do que era auxiliar. Repete a pergunta. O Dorival Júnior entrou no lugar do auxiliar lá, que foi Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, não é Marcelo Fernandes? Marcelo Fernandes. O Dorival Júnior entrou e pegou o time do Santos e fez o time do Santos voar. Voar com o Gabigol, voar com o Ricardo Oliveira. Quem foi o artilheiro do Brasileirão? Ricardo Oliveira. Então tá. O Gabigol voando, o Lucas Lima arrebentando. Então peraí, o Palmeiras ganhou do melhor time do Brasil no momento. Naquele momento que era o Santos, ou não? Conseguiu ganhar. Se o Nilson perdeu o gol, não, se o fulano perdeu o pênalti... Dane-se, isso faz parte do futebol, gente. E olha, vou dizer agora. E ganhou. O River Plate também não jogou essa maravilha toda e foi campeão da Libertadores. Então, assim. E o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, é aquele esquema do Filipão. Não tinha. Que era cruz chuveirinho, porrada. Mas então, assim, era um time taticamente bem dedicado, né, Benja? Mas olha o elenco que tinha o Filipão no Palmeiras e olha o Marcelo Oliveira sabe agora. Sabe qual que é o meu receio? Eu vou dizer o seguinte, Guilherme. O meu receio é o seguinte. O Marcelo não é um treinador ruim. Já tá provado que ele não é ruim. Não, é um cara competente. Um cara que ganhou de título aí nos últimos 5 anos, não pode ser ruim. Não é à toa. Não ganhou na loteria, como ele mesmo disse. E eu concordo. Assim, colocar o treinador, você vai arriscar porque esse cara vai chegar e ele vai ter aqueles velhos bordões de desculpa se perder. Ah, mas não fui eu que montei o elenco. Agora é sacanagem. Cheguei agora. Agora é sacanagem você trazer um treinador. Não dá. Você traz um treinador, fala, treinador... Estamos trazendo o Everton Ribeiro pra você, tá bom? Não, mas aí eu concordo. Aí, meu amigo. Você entendeu? Meu amigo, aí é diferente. O cara chega e falou assim, ó, treinador, tá aí, ó, trouxemos o Everton Ribeiro. Pô, dá pro Everton Ribeiro, pro Marcelo Oliveira? Ô, Dudu, acho que é um caso de pensar. Talvez não tenha meia, hein? É isso que eu tô falando. A gente pode fazer também um contraponto a isso. Suponhamos que o Palmeiras chegue até as oitavas da Libertadores e caia. O brasileiro já vai estar rolando também. E o Palmeiras... não apresente aí um bom começo de ano aí no brasileiro. Chega um outro treinador, da mesma forma, cara. O ano vai estar perdido. Não, eu sei que vai, mas tudo bem. Entendeu? Tudo bem, então, assim, mas eu entendo. É algo a se pensar, mas que o Marcelo precisa mostrar um time mais convincente taticamente, isso é pra ontem. É, eu também acho, mas eu concordo. Tem problema com o elenco? Tem problema com o elenco? Ó, esse é o cara, ele vai ficar aqui, quem não tiver satisfeito, que sai fora, mas, Guilherme, é ele, pouco e acabou. Entendeu? Guilherme, eu concordo. Eu concordo plenamente com você. Acho que, por mim, e no auge da emoção, o Marcelo tinha que ser mandado embora. No auge da emoção. Mas só que vamos analisar friamente a coisa. O cara não ganhou o título da noite pro dia. É, o cara é bom treinador. O cara é bom treinador. Nos últimos anos ganhou um monte de título brasileiro, pô. Não é ruim. Então, assim, já tivemos experiências com treinadores muito bons que vieram pro Palmeiras, que não deu certo e vão mandar embora. É isso que o meu medo é esse. Olha, vão mandar embora. Mas olha, não deu certo. Olha, então, que assim, coisa por maluca. Por que o Palmeiras não tenta ficar com um treinador, sei lá, 2 anos, 1 ano? Olha, um ano, não tá ficando 1 ano. Olha, ué, o Tite nunca. O Tite no Corinthians foi mandado embora. Mas O Tolima não era o Tite? Não, Tolima? O Tolima era o Tite. O Corinthians bancou o Tite. Não tô falando agora. Tô falando que mandaram embora. Mandaram embora, não renovaram o contrato. Vocês não deixam falar. Mas não renovaram, não foi mandado embora. Não tô falando agora. Deixa eu concluir. Sim, mas quando o Tite foi embora. Eu sei, mas conclua certo. O Tite não foi mandado embora. O Passarela, tô falando, deixa eu falar, vocês não deixam falar, 200 anos atrás. Vocês estão falando agora. Deixa ele falar. Eu tô falando que o Tite já passou pelo Corinthians e não deu certo. E pra muitos torcedores naquela época, putz, Tite, que porcaria. Quando ele brigou com o Kia. Deu certo que o Kia entrou no vestiário e mandou ele embora. É que vocês talvez não lembrem, mas eu lembro. Ó. Eu lembro. É só pegar o estádio 97 2000 e pouco, é 2007, 2008, quando ele passou pelo Corinthians. Foi 2005. Então, mas 2005. Olha, foi a briga com o Kia. Mano, a torcida do Corinthians não gostava do Tite. O Tite aí veio aí agora, pouco, aí foi mandado embora de novo. Eu não sei o que aconteceu. Agora eu tô falando recente. O que aconteceu aí? O Mário Gobi, aquele gênio, aquele visionário, não quis renovar com ele. E queria o Mano Menezes. Mas aí ele já era idolatrado pela torcida do Corinthians, porque tinha ganho título. Mas até então não era. Então, assim, o próprio. O Muricy. Não. O Tele Santana. Tele Santana. Chegou e não tava dando certo. Mas sabe ele uma demorou coisa? Um ano pra utilizar certo. Mas sabe uma coisa que é muito louca? E aí virou o maior treinador da história do São Paulo. Mas sabe uma coisa que é muito louca no Palmeiras, o Guilherme? O Marcelo não está um ano no Palmeiras. Não tem um ano dele. Ô, Guilherme, eu vou te falar o que é muito louco no Palmeiras. Fica mudando de treinador. O Palmeiras, ano passado, em um ano, o Palmeiras disputou 3 torneios. Foi vice-campeão de um. Campeão do outro. Mandaram o treinador embora. Foi mal no outro porque abriu mão e foi, e foi campeão de outro. Mono, décimo. Ou seja, sim, 3 títulos. Um time ganhou um, foi vice no outro. Chegou em 2 finais. É sinal que a coisa tá boa. Não tava ruim. E os caras vão trocando toda hora. Então, beleza, você entendeu isso, concordo, que eu quis dizer? Parar de toda hora. Será troca treinador. E outra, vai mandar embora, vai trazer quem, porra? O Cuca, o Abelão. O Cuca até que é bom treinador, o Abelão também. Mas e se não der certo também? Então é assim, bom, Guilherme, é momento sem barba também, nós... Extrapolamos aí. Foi demais. Vamos lá, Guilherme, manda seu abraço pra quem você quiser, vamos lá. Antes de mandar um abraço, eu quero entrar no clima com a Polo Ar LG. Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. E mandar um abraço pra vocês aí, 17 anos de programa, escuto vocês aí, eu era moleque, hoje já trabalho, obrigado, faculdade, começar a pós-graduação assim, então... Eu era moleque, agora você é um garotinho. É, faz parte da minha vida, aí vocês são show de bola aí... E mandar um chupa pro Sardinha do Augusto. Ele é um trouxa. Tá? Ele é um trouxa. Deixa. Tá mandando mensagem aqui falar que o filho dele não ganha da gente de jeito nenhum. Ó, o respeito, rapaz. Respeito ao amigo, seu louco. Não, deixa ele falar. Ele tá no ar. Falou, Guilherme, um grande abraço. Mas ó, vamos pra cima, vai dar tudo certo. No final é igual novela, o Beto vai ser campeão. Não, tá bom. Falou, Guilherme, um grande abraço, viu? Foi a novela do Tufão. É isso aí. Esse é o Momento Sem Parar, que funciona agora com um único adesivo. Mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o Azul Baião. Alô? Alô? Isso aí, Jeová. Sem quem parar. Fala? É o Flávio que fala. É o Flávio que fala. Vem, Flávio. Opa, Flávio. Tudo bem? Como é que vai aí? Bom, Flávio do que é o nome completo? É Flávio Anastácio de Lima. É Anastácio de Lima. Fala aí. Quantos anos você tem? 5.5. 5.5, RG, hoje? Já tocou, Motinha? O quê? Aquela Flávio Doce, não tem aquela? Ah, adoro tocar uma Flávio. Que piada ruim, hein? Trocadilho, nota 10! Ó, esse puxador de nota sabe. Mas... Tá bom, e qual que é o... Qual que é o bairro aí? Vai lá, amigo. Vamos ver se... É Mirandópolis. Ah, você tá louco? Aí eu nasci aí, velho. Se eu que eu conheço... Ah, nasci aí na Avenida Senador Casimiro da Rocha. Você gostou dessa? É nova. Você não conhece? Essa é nova. Essa não, frase tá sua. É isso mesmo. Já. Gostou, Benja? Sabe quem morava aí perto de mim também? A Erundina. Ela morava ali na Heliotrópolis. Verdade, ali na academia. Não, Erundina morava na Heliotrópolis, que é através da Rua das Rosas. Tava bem de vizinho. Lá embaixo tinha os dois colégios, o Paulo Rossi e o Rui Bloy. Eu moro na Oriçanga, não sei se você conhece. Eu conheço Oriçanga. Você gostou dessa frase nova, Benjamin? Mais perto da Praça da Árvore. Hein, Benjamin? Exatamente, é. Essa frase nova que eu criei sua? Qual? Eu que eu conheço! Gostou dessa? Essa já não tem graça, você precisa melhorar. A do A só. Aquela, por enquanto, aquela é igual. Os ouvintes votem aqui no meu Twitter, @RudiLanducci, se essa é boa. Vou fazer de novo. Às vezes quando você fala. Eu conheço! Ah, ficou melhor agora. Flávio. Oba. Time. Corinthians, né? Ah, Coringão, Coringão, mano. Coringão. Opa, é o Vilão. Fala aí com o cara, você não queria falar no manchete? Deixa ele falar. A moto vai se embriagar, velho. Fala. Então, eu tava ouvindo aí, né, o pessoal falando aí sobre técnico. Eu tô com medo também do Corinthians perder o Tite. Você já pensou se a gente perde o Tite? Quem que entra no lugar do teu na rua? Que nós vamos perder o Tite uma hora dessas, vamos, porque então, o Tite tem um sonho. Uma hora não vai ficar pra sempre. O Tite, né, tem um sonho de... De treinar um time grande, esse é meu sonho. De trabalhar num clube da Itália. É isso. Então, mas eu falo... Que isso, Domênico? Que isso, Domênico? Não sou eu. Você que mandou, né? Tá véio? Ali, ó. Ô, Domenica, essa palhaçada. Tá vendo pornô gay? Você ficar do meu lado, gostosa? Ele, o Benji fica mandando isso, velho. Seu celular, seu olha, trouxa. Domenica vendo pornô gay. Olha, do sua seu traíra. Celular, sua besta com a deixa eu falar pra você. Se você me trair com pistola de outros, trai com a tua eu vou dar na sua cara. Que pôs no mundo, eu quero ver alguém rodopiar em você que nem eu. É verdade. Bala, corintiano. Então, rapaz, então eu aqui assim. Já pensou, rapaz? Quem poderia vir pro Corinthians no lugar do Tite? Abelão? Cuca. Ô, oh, sem lá, rapaz. Ah, ele só bota vez seria o Cuca. Ele soltou, né? E fazer um contrato com ele também de muitos anos. Deixa eu só te falar um negócio que minha mãe fala sempre pra mim, velho. Não sofra por antecipação. Calma. Deixa esse problema para o dia que chegar. Não, mas é pertinente, é muito bom, né, rapaz? Ele é pertinente a colocação do ouvinte. Eu concordo contigo, cara, porque hoje, quando se a gente analisar essa hipótese e tomara que ela demore para acontecer, se a gente um dia vier deixar o Corinthians, coisa que eu reluto em pensar que isso possa ocorrer, nem o Guardiola substituiria a altura o Tite. Então, é verdade. O que eu ia falar? Você tirou a palavra da minha boca, mano. Eu ia falar isso aí. Nem o Guardiola. Oh, sabe por quê, Motinha? Eu vejo mais mérito. Oh, analise com calma o que eu tô dizendo. Não atire pedras antes de eu terminar minha frase. Atire em mim. Meu discurso. É muito fácil, amigo. Quer dizer, não é muito fácil. É difícil também você saber lidar com essa situação. Mas é muito mais cômodo, vamos colocar assim, que eu acho que fica melhor. Você ser um técnico como Guardiola e ter à sua disposição o elenco, você bem entender que o cara joga rios de dinheiro na frente do cara para poder contratar jogadores, é muito mais simples você administrar um time como o Guardiola administra do que um time como o Tite tem que administrar. Porque querendo ou não, tá saindo no ar aqui, gente. Tá saindo no ar? Tá saindo no ar, vocês estão conversando aí. Então é muito difícil você pegar, por exemplo, um trabalho como o Tite tem que administrar. Lógico. No nosso orçamento enxuto para contratar jogadores, você tem a mínima chance de errar, Mota. Porque se você queimar uma contratação, se você investir mal o seu dinheiro numa contratação, se você empregar de maneira errônea o seu dinheiro, você tá ferrado, porque é aquilo que você vai ter pro resto do ano. É igual o cara que vai lá no restaurante chinês, tá tudo em chinês, aí ele fala, putz, deixa eu escolher alguma coisa, que só tenho R$10 pra comer. Ouriço do mar. Se eu escolher o prato errado, eu tô ferrado, porque eu não tenho mais dinheiro pra gastar. O Guardiola é aquele cara que tá com a carteira cheia, se ele escolher errado um prato, ele fala, esse prato é uma merda, não quero, troca. E escolhe dois, três a mais, e aí vai comer o Mourinho que ele entender. Mas o Mourinho deu mal no Chelsea. Mas é que tá, é muito, então, ó, proporcionalmente falando, é muito mais simples o cara ser o técnico como Guardiola. Não tô falando que é fácil, não é fácil também, porque lidar com ego cada estrela, velho. Mas é muito mais simples você ter um orçamento gigantesco na sua mão e contratar quem você bem entender, do que ter um orçamento enxuto e ter que acertar nas contratações como o Tite vem fazendo. Então eu vejo muito mérito no Tite, amigão. Eu já critiquei o Tite aqui no estádio 97, sim. Gasta, você pediu até as 15 saída dele. Mas é normal, Motinha, o torcedor, quando ele vai analisar o trabalho de um treinador, ele busca sempre resultados, vitórias, etc. Nós somos passionais, mesmo que o Tite esse ano não vá bem, eu vou entender a situação. E muitas vezes as pessoas falam, pô, mano, você tá aliviando aí pro Tite, pô, tem que criticar mais o Tite. Não tem que criticar, não. O Tite, ele teve herói, um time devastado, cara. Ver essa porcaria dessa China aí com um container de dinheiro, levou meia dúzia de jogadores do Corinthians pra lá. E o Tite permaneceu com os jogadores aqui em nenhum momento. Porque é muito cômodo também, Domênico, o Tite se colocar na posição de salvador da pátria, de super-herói, e falar, agora não me cobrem resultados, porque me desmancharam meu elenco. O Tite, em momento algum, ele expôs a diretoria do Corinthians. E quando ele teve que se manifestar a respeito disso, ele dizia, a diretoria não tem culpa, os caras vieram com um caminhão de dinheiro, não tinha como segurar os jogadores. Então, ele meio que abraça o discurso da diretoria e a diretoria passa todo o respaldo pra ele. Tô errado, amigão? Então, ó, isso que eu tava falando, né? Você vê, você tava falando da China, né? Levou todo mundo, certo? Sim. Então, o Will Andrei falou uma coisa certa um dia desse. Ele falou, levou todo mundo, foi aquela tragédia, mas sobrou dinheiro em caixa, não é verdade? Porque a folha de pagamento diminuiu pra caramba. Você não acha, mano, que agora a gente não era a hora da gente... Em voz de padre. Pegar o Carlito Teves pra prestigiar, pra colocar aí, você dá um prestígio pro Tite também, entendeu? Sabe eu por acho que não, seria amigo? Uma boa... Eu não sei como é que tá a janela lá, não sei como é que é, mas eu sei que ele tá conturbado lá, né? Então eu acho que, né, o Corinthians deveria investir nisso daí, sabe? Porque, não, querendo ou não, mano, nós estamos precisando de um cara fera aí, entendeu? Porque o Tite, tudo bem. Pode ver que não, a gente vem perdendo um jogador já faz tempo, não é agora. E ele vem dando um jeito, mas precisa, né? Eu acho que poderia aí, porque deve estar o orçamento lá, deve estar legal, né? Mas eu vou discordar de você, viu, cara? Com relação ao dinheiro que o Corinthians arrecadou, muitas pessoas colocam nos jornais que o Corinthians arrecadou perto de 100 milhões... O Corinthians arrecadaria isso daí se tivesse vendido o Alexandre Pato, coisa que não aconteceu. O Pato ele tá pra ele perder, né? Nosso, é... A fúria era alta, mano. Não, mas é que tá, ô amigão, não pense que o Corinthians aí nessas transações ficou com 100% da totalidade dos jogadores. Muitos jogadores eram fatiados. Por exemplo, o Renato Augusto, o Corinthians ele teve 50% da transação. Ele não ficou com a parte total. O Renato Augusto, se não me engano, ele foi vendido acho que por 8 milhões de euros. O Corinthians ficou com a parte de 4. Teve um que ele ganhou uma nota, né, mano? O Gil. Foi o único jogador que o Corinthians teve aí um bom faturamento com relação à venda. Foi mas 40 assim, milhões no total, não foi, que o Corinthians arrecadou? Sim. Mas mesmo assim, Motinha, você analisa, por exemplo, o Gil. Você gastou, tudo bem, você comprou por um valor aí bem abaixo e conseguiu na venda lá, você vendeu por uma grana exorbitante, uma grana bem legal. Ainda mais para os padrões do futebol brasileiro. Mas em momento algum, por exemplo, hoje, como que você vai? O Corinthians ficou com 3, 4 milhões de euros do Renato Augusto. Com esse dinheiro, você não traz outro Renato Augusto. Não, o Corinthians conseguiu trazer o Renato Augusto porque tá bichado, gente. Hoje, a peça de reposição, aquela que vem para resolver, como o ouvinte disse aí, custa muito caro, meu. E por mais que o Tevez, você citou o exemplo do Tevez, amigo, o Tevez no time do Corinthians hoje poderia jogar? Poderia. Mas eu acho que o Corinthians ele não tem que meter o pé pelas mãos, não. O Corinthians ele tá com uma dificuldade aí, inclusive esteve com esse problema financeiro ano passado, inclusive para quitar alguns direitos de imagem, o Corinthians acabou prorrogando esse prazo. Graças também aos erros administrativos feitos na gestão do Mário Gobbi. O Corinthians acabou metendo o pé pelas mãos e acabou ficando desfalcado financeiramente. Então eu acho que esse ano é um ano de reconstrução. O elenco que o Corinthians montou, eu vejo de maneira agradável, cara. Eu não vejo, talvez, que tá surpreendendo, né? Que as pessoas colocam, o Corinthians está sendo remontado. Eu vejo o elenco do Corinthians aí, se não for pro primeiro semestre, pro segundo, que seja pro segundo semestre, mas é um elenco muito forte, cara. Ô amigo e humano, e esse Cleiton do Figueirense que pode vir pro Corinthians? Ele diz que tá entre o Corinthians e o Atlético Tá Mineiro. Tá, mó leilãozinho também esse maluco. Então, mas a gente mas que é bom, hein? É que já tem bastante gente aí, né, nesse nível, né? E o Tite tá dando jeito. Parece o Fiore, Gilhão. Por isso que eu falo. Já tem bastante gente. Deveria vir uma pessoa, um jogador, né, assim, bem legal mesmo, assim, que fizesse a diferença. E o Tevez foi um cara que passou muito bem, né? A torcida gosta muito padre, dele, né? Padre. Ó, então, é padre, irmão. Não, não sou ele, o ouvinte. É padre? Ou você é pastor igual o Ricardo? E ó, só pra falar um negócio aqui, ó, em relação ao Corinthians, chupa, viu, Benjamin? Todo mundo dizendo que a frase que eu falei é igual. Chupa, tá vendo? A galera toda aqui, ó. Todo mundo, quatro caras. Então eu vou falar o nome de todo mundo aqui. Você quer que eu fale? Eu vou atrapalhar o programa. Não, é melhor não falar. Fábio, da RT. Já dei, já. Já dei sem parar. Agora você quer modular o meu Twitter também. Não, da RT, acho legal. Dá tchau aí. Flávio, ô padre, manda abraço. Legal é FSORHTP, @2. Antes de dar tchau, abençoa a gente, padre. Manda abraço pra nós, Flávio. Então, abração legal. Eu tentei bastante. Eu tô de férias. Lá vem, Gabola. Eu vou ter que falar com ele. Tá de cueca agora? Eu acompanho vocês faz tempo. A única coisa assim que eu vou falar... Pô, por que você não leva o programa até mais tarde, né? Às vezes eu venho no trânsito. Não, vou ficar aqui até meia-noite, velho. Valeu, viu, amigo? Valeu, viu? Até meia-noite. Por que você não sai mais cedo do serviço, porra? É porque eu saio do serviço uma noite e meia, assim, pô. Às vezes a gente quer... Aí acaba bem, a noite, né? Cara, eu inventei mais cedo. Olha, tem um projeto aí pra julho, não sei se vai virar ou não, que o programa vai até as 10. É a rave do estádio, 24 horas. Não tem esse projeto até as 10 te ajuda? É curto aí, pô, não tô falando sério. Eu também, mas, até as 10 da noite te ajuda ou não? Oi? Até as 10 da noite te ajuda? Nossa, meu. Legal, meu, mas um abração pra vocês. Tá bom, obrigado, Flávio. Muito legal. Todo mundo aí, sabe? Sem muito obrigado, meu. Obrigado, você, padre. Você que faz vocês aí, a gente fica muito feliz em falar com vocês. E legal que eu consegui hoje. Eu tava tentando bastante mesmo. Amém. Falou? Oh, obrigadão pela audiência, tchau. Amigo. Nada, tudo amigo. Bom aí pra vocês. Beijo. Muito manda obrigado, nude. Valeu. É isso aí, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, hein? Vamos lá, Asdrubal, tocando mais ouvinte no ar. Querendo ir às cataratas do navio, hein? Alô? Fala, Dodô. Opa, quem é? Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Dodô. Bom, Fabrício do que, nome completo? Fabrício Cavalcante do Santos. Do Santos. Boa noite, Brasil. Lembra? Lógico. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. E quantos anos, ô? 3.3, doutor. 3.3? Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, nem né? Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas, ô RG, 3.3, como é que fica hoje? Rico esse cara, hein? Rico? Rico. Por que rico? Importante. Como assim? Empresário. Não acabou ainda. Ô, idiota, cala essa boca. Porra, ainda não acabou a piada, velho. Ele tem que falar o que ele Fabrício. Que piada. Ah, B. boa, não. Essa foi boa. Sensacional. Sensacional. Trocadilho. Você fez uma previsão, né? Essa entra aqui, bloco. Primeiro que puxa saco. Chamador é bom, chamador sabe das coisas. E, ô, Fabrício, não sou eu que dou nota aqui. Ô, Fabrício, e qual que é o bairro? O bairro é Chácara Cruzeiro do Sul, Dudu. Ó. Olha, é cotovelo, fica, né? Perto das Três Marias. É. Você quer que eu imite pra passar o tempo aqui? É, vai imitar. Amigo, vou ajudar aí. Que eu conheço? Na hora que ele foi falar a chácara, eu achei que ele ia falar a chácara Clabim. Né? Então já na hora... A chácara Flora. Ah, entendi. Mas é o que ele falou, se não me falha a memória, é Cangaíba, ali perto da Penha. Boa, boa, beijo. É isso que eu ia falar, porque quando ele falou chácara, eu vou falar chácara Clabim, né? Flora, né? Entendi. Isso mesmo. Flora, fauna, fauna, flora. O time, time. Zona Leste? É nós, mano. Nós quem? Coringão, pô. Ah, não sei, tá desconfiado. Tem uma pá de Jão aí, né, mano? Quer dar de louco, né? Jão? Tem uma pá de Loki aí. Ô, amigão. Fala aí, mano. Firmeza? Firmeza. E aí, mano, tá gostando do Corinthians versão 2016? Ontem empatamos com a Ferroviária, jogão, hein? Não, ontem o jogo foi bom, hein, mano? Mas eu acho que precisa encaixar muita coisa ainda, hein? Eu também acho, cara. Esse Guilherme aí, eu tô confiante nesse cara aí, meu. Ele jogava muito bem no Atlético, né? É, lá no Atlético vai ele bater uma bola, mano. Então, eu tô achando que... Giovanni Augusto também. Giovanni Augusto aí, quando esses caras pegarem ritmo de jogo, velho, vai encaixar o meio de campo ali que a gente tá precisando, hein, mano. E o André, mano, você acha que é o camisa 9 do Coringão mesmo? Você gosta do futebol do André? Eu não sou muito fã, não, né? Mas, não sei como tá a situação do Luciano lá. Ele tava no banco ontem já, o Luciano. Ele tava no banco já? Ontem ficou no banco já. Ele e o Balbuena. Eu acho que a gente precisava de um cara... matador ali, que não é o André, viu, velho? É que, infelizmente, aí, pelas condições do mercado, o André, ele acabou sendo uma oportunidade, né? O Corinthians acabou vendendo o Wagner Love, o jogador queria ir embora, foi jogar aí na Europa novamente. No Monaco, né? E o Corinthians acabou trazendo aí, pela possibilidade do mercado, o André. Mas se ele jogar a bola que ele jogou no Sport ano passado... Tá ótimo. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Não, sim, no Sport ele... ele tinha Diego Souza ali jogando muito bem do lado dele, né? E se o Guilherme jogou no Galo, tá ótimo também. Com não, certeza. O Guilherme jogava muito no aí Galo. Aí o ataque tem que ser Guilherme e André. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. O cara que tinha o Wagner Love no elenco, como nós tínhamos ano passado... Tem que ter a paciência do cara que tá adestrando um labrador, cara. O Wagner Love, o que ele perdia de gol... Puta, mas o labrador é inteligente. Ah, mas é preguiçoso, ele não quer aprender. Não é não. Ah, é difícil. Não, um dos cachorros mais difíceis pra que você possa adestrar, sabia? Pô, o Ingle tinha até MBA, fazia o Ingle estudando a GV. O Ingle era da hora. Puxa vida, Deus o tenha salvado o Ingle. O Wagner Love, eu vou te dar um labrador novo. Eu perdi a 3, hein, mano. Eu perco o casamento, minha mulher já falou. Imagina, depois que chegar lá, Benjamin, vai ver. Ah, quando vê, já era. Você chega lá com o bichinho lá, sei lá, com 2 meses... Um lacinho, né? Ele não tem 40 quilos ainda. A mulher vai olhar, ai, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Aí o Jim vai abraçar, vai chorar. Depois que chega, Benjamin, é mais fácil. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu adoraria ter um outro labrador. Apesar que nenhum deles vai chegar perto do Ingle. Mas eu acho que se eu aparecer com o labrador, eu acho que meu casamento acaba. Eu posso dar um exemplo aqui? Não, deixa não. Ô, amigão, deixa eu falar um negócio. Você viu o que o Zico falou hoje? E o Zico, quando fala, tem peso. Não, Zico o que o Zico falou? O Zico falou que o Messi está começando a superar, a chegar no mesmo nível de Pelé, Garrincha e Maradona. Quem? O Zico falou hoje. Falou de quem? Está chegando? Pode superar até. Quem? Garrincha, quem? Pelé e Maradona. O Zico falou do Messi. E você viu o que o Romário falou do Messi? Não. Não considera nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo um dos 5 maiores, melhores do mundo. Ah, mas aí acho que é um pouco de dor de cotovelo. Inveja, quer aparecer. Não, né? O Romário, de vez em quando, ele não sabe a oportunidade de ficar quieto. Romário... Poderia fazer igual o Pelé, falou, né? Mas o Romário falou quem são os 5 melhores que ele viu? É, ele deu a relação dele, só que o Messi... E quem que é a relação dele, você lembra? Quando eu vi o Cristiano... Ele se colocou, né? Ah, ele se colocou na lista? Lógico. O Cristiano Ronaldo não entra na minha lista dos 5 melhores, apesar de ser também o maior jogador. Também não. Do mundo? Pra mim não. Mas o Messi entra. Pra mim não. Mas quer saber? Pra mim também não entra, na não. Boa. Entra, mas o Messi, pra mim... Na boa. O Cristiano não entra na minha lista. O Romário não está abaixo do que é o Messi, não, filho. Pra mim, se você for pôr... O Romário joga bola pra mas o Messi essa entra. Essa listagem, hein, ô Benjamin? Essa lista de 5 maiores que você viu em todos os últimos, nem que você, nem que não tenha nem visto, mas que você tenha lido, tem dois aí que não dá pra sair, né? Pelé e Maradona. Acho que é a lista de qualquer um, ou não? Olha, dos que eu vi... Ou ficar no vácuo mesmo? Não. Aí depende daquela história. Ah, pensando, dos pensando. Que eu vi... Oh. Não. Eu não vi o Pelé. Só o que você viu. Não. Dos isso seus... Viu? Ficou... Não, aí não. Pera, o Pelé aqui quase ninguém até viu. Até o ouvinte imitou. Então, eu não coloco o Pelé. Isso, você não viu? Não, mas tem que pôr. Não tem que pôr. Chupa, Benjamin. Faz o Benjamin. Por que não tem que pôr? Ô, Benjamin, deixa ele te imitar, pô. Homenagem. Tem que ser a lista dos cinco jogadores que você viu. Não vou botar o Puskas que eu não vi, vou botar o Garrincha que eu não vi, mas vou botar o Pelé que desculpa, eu não vi. Os cinco maiores de todos eu não vi nenhum. Você pega um cara hoje com 20 anos de idade e pergunta pra ele qual os cinco maiores jogadores que ele viu. Pô, aí fica difícil pro cara, velho. Não, porra. Cada um tem sua posição. Vai falar Messi, vai falar Neymar, Ronaldo, Ibra. Ronaldo. Pô, mas de todos que eu vi, eu já coloco o Messi como o maior de todos. Mas, amigão, dos jogadores que você viu, cite aí os cinco maiores que você viu no futebol e você depois pode citar os cinco maiores que você viu no Corinthians. Não, e outra coisa, antes faz a imitação do Benjamin que ele não deixou. Isso, viu? Pô, tá mais pro piromão. Obrigado. Fala aí, mano. Então, mano, deixa eu te falar, ó. Que eu vi jogar, eu peguei pouca coisa do Zico ainda. Pouca coisa. Finalzinho de carreira. Gostava muito do Zico. Depois o Romário foi um monstro. O Ronaldo, sem comentário. E Messi, Cristiano Ronaldo, não tem nem o que falar, velho. O cara é gênio também. Gênio. Sim. Então, cite agora os cinco do Corinthians. Ah, Coringão? Que eu vi o Coringão? Marcelinho. Marcelinho Carioca, Neto. Sócrates. Neto primeiro que eu vi. Eu não vi o Sócrates, nem o ele, cara. Ele não viu o Sócrates. Pô, você tem 55 anos? 33? 33. Ah, não, desculpa. 55. Pô. Desculpa. Eu comprei com outro. Então eu vou colocar Neto, Marcelinho. E aí... Renato Augusto, o que ele fez pra nós foi um monstro. Reinaldo Augusto. Gamarra, já tá esquecendo. Gamarra. Olha, meu, vou dizer uma coisa. Pra falar assim, honestamente. Gamarra. Se me perguntar, você mano. Você não colocaria o Ronaldo pra colocar? O Ronaldo do Corinthians era fim de carreira, né, mano? Jogou muito em 2009. Ele jogou muito. O primeiro semestre, gente. O Ronaldo entra em qualquer lista de melhores do Corinthians. Se alguém me perguntar quais foram os cinco maiores jogadores que você viu jogar do Palmeiras, quais são os cinco maiores do Palmeiras? Não consigo. O quê? Deu um monte. É muito difícil. O Ademir da Guia. Ademir da Guia tem que estar entre os cinco. Djalminha, Alex. Djalminha? Edmundo. O Djalminha jogou muita bola. Edmundo. O Djalminha. O Ademir eu não vi, já não posso falar. O Djalminha. Eu também não vi. De habilidade, ele é tão bom quanto esses caras que estão falando aí. Você viu, Léo? É tão bom quanto o Zico, contra o como... Sim, Master, senhor. É bom, segundo só pra esclarecer, segundo o Romário, ele? Não nessa ordem, mas tá. Ele, Pelé, Maradona, Ronaldo e Zidane. Então, a lista é boa. A lista é boa, hein? Quer mandar abraço pra quem, amigo? Nós estamos um momento sem parar. Deixa eu fazer o merchan aí. Faz o merchan. Fala aí. Só a nova linha Bozano garante a diversão extrema pra mim e pro meu filho. Boa! Tá ganhando aqui um kit top da Bozano, tá certo? Tá ganhando também, amigo, um par de ingressos pro Kidzania. Show! HDI segura de bate-pronto. Aí ganhou a bolsa térmica. Bolsa térmica da HDI. Show de bola. Quero entrar no clima com a Polo A e LG. Boa! No final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Só falar um negócio aí, mano. Fala aí, mano. O Dodô é imparcialíssimo, velho. Muito obrigado. É um eu gênio, velho. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouviu, RG? É corintiano, mas a gente fazer tem que... Fazer o quê? Coloca a piada. Ouve o cara falar. Como é que é? Não entendi. Não entendi. A gente é corintiano, todo mundo. A gente não. Falar que... O cara que fala que você não é imparcial, o cara é um grande mentiroso, Dodô. Olha, esse ouvinte, ele merecia ganhar. Eu, hein? Mas é isso que ele tá querendo. É isso? Aí ganhou. A Domênica manja mesmo. Adora manjar uma... Você é... Peraí, cara, ele vai me elogiar, nunca fazendo isso. Ele tá cagando. Tá carente. Tá cagando. O Rude revolucionou o programa. Sempre escutei vocês, mas depois que o Rude entrou, É meu primo. Põe replay amanhã. E é isso. Você vai no final de semana. Amanhã eu não vou estar, bicho. Não, mas então, dá um replay. De novo, velho. Vai dar outro perdido, velho. Eu tenho em Guarulhos amanhã. Quarta, quinta. Ô, Domênico, é capaz de eu não voltar vivo. Então, pode ser meu último programa hoje. Não é, não. Brincadeira. Um grande abraço pra você, viu? Brincadeira. Qualquer dia eu vou lá no picadeiro lá, Rude. Quando você volta lá? Dia 10 de março, meu aniversário. Depois vai ter uma festa, ninguém é de ninguém. Poxa, eu... qualquer dia, amor, eu sou taxista, eu sempre passo na frente lá, tá sempre cheio quando você tá fazendo stand-up lá. Cuidado, mas com o do morro de vontade ainda. Lá, qualquer hora eu vou parar lá. Vai lá, obrigado, viu, irmão? Brincadeira, volta dia 10 de março. De bater nos caras do Uber. E volta com outro nome que eu não posso falar ainda, é nóis. Tá bom. Não, tranquilo. Falou, gente, velho. Muito obrigado, vocês são demais, hein, velho? Um abraço, valeu. Fabrício, obrigado. Falou, um abraço. Valeu. Foi um momento sem parar do estádio, né? Eu mesmo vou falar aqui do sem parar, velho. Olha que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagine entrar como VIP e ter, de repente, livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, hein? Legal, né? Então vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. É ou não é? E eu tenho uma dica aqui que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? O Sem Parar, meu amigo. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. Olha que legal! É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, meu amigão! Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo! Estádio 97, na Energia 97. Também vem em nome aqui de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Ó. É, vai anotando, vai anotando. E agora, recado do Benjamin Bach para incorporadora S. Eu? Eu? Eu que eu conheço, amigo? Eu? Se sou eu, hein? Quando convém? Ah, o Deba. Faz o merchan, você. Faz o merchan. Faz você, Benjamin. Amigo, fala, amigo. Dá pra ele fazer, beijo. Dá pra ele fazer o merchan. Só se tiver as frases que eu falei. Ué, mano, você não consegue fazer o resto? Não, vamos praticar mais, né? Olha só, amigão. Como é que ele começa? Olha aí. Vai, fala de novo. Olha só, amigão. Quando você comprar um apartamento... O que é que você quer, ô Rudy Landucci? Você quer confiança? Ah, essa tem mais de 50 anos de realizações. Não, eu não vou brincar com isso, continua. Não, vai. Não, fala de novo. Vai. A Ercer... Ó, quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Que tal mais de 2 metros... 2 milhões de milhões. Me perdi. Você quer opções de investimento? É um sonho de investimento? Opções? Vai, né? Imita, vai dar certo. Tijolo é moeda forte, amigo. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi do Sombra e o meu querido Pacaembu, Benjinha. Isso aí, amigo. Você quer o novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, e se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. E olha, você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é essa que você quer, é essa que eu quero, amigão. Anota o telefone aí, Benjinha. Vamos lá, amigão. 0900. Se sou eu... E hein? Fale com o consultor essa, Benjinha. Eu? É isso aí, um abração pro Rafa, pro Alan Hor, pro Palagio, pro Guilherme Corintiano e toda a galera da S, Dodozito. A melhor escada do rádio, depois de Domênico e Palhacinho, Benjamin. Benjamin do bar. É, só. Você podia me contratar, um negócio que você podia fazer. Contratar, Benjamin. Pra ir pro show do Picadeiro. Que tá, pra alguém te conseguir te contratar hoje, você imagina. Não, mas ele faz sem nota. Eu sou o maior star... Não faço, não. Eu sou o star rate to have, observe. Gostaria. Só um alô aí pra galera. Torcida do Santos, que é a notícia que tá no lance, né? No Terra. Que o Santos contratou a Brunoro Esportes e Marketing. É, realmente não dá pra entender, velho. Pra quê? Vai... Vai cuidar. Mas a empresa tem a ver com o Brunoro? Vai cuidar. É do Brunoro. Ah, é. Tem a ver com. Vai com o Brunoro. Não, Brunoro Esporte. Não. É do Brunoro. Às vezes é o cara que tá chupando o nome. Não, não é, não, mano. Não, às vezes é o cara que tá chupando o nome. Não, mano, não. A Brunoro Esporte, você é do Brunoro. Às vezes as pessoas fazem as ilações. Não, mas peraí, às vezes as pessoas usam o nome de uma pessoa. Aceita, vai. Assume, vai. Assume, vai. Porque antes de começarem a fazer algum tipo de insinuação ou ilação a respeito de determinado assunto, é bom e é importante saber também a quem pertence à empresa. A Brunoro Esportes é do Washington Oliveto. Então eles vão... E o Washington Oliveto montou uma agência chamada Brunoro Propaganda Mas é verdade. E eles vão... Para, Brunoro Esportes, mano, você foi mal, faz parte. Aceita, mano, aceita o gol. Só complementar... Só complementar... E essa, a empresa do Brunoro, ela vai cuidar do planejamento estratégico do clube. Mas eu acho que é legal, velho. O Brunoro é um cara do mercado aí, é um cara que tem portas abertas aí em várias empresas aí. Eu acho que é um cara que vai agregar pro Santos, sim. É verdade. É, é isso aí. Esperamos, né, mano? Eu acho. É, meus amigos, vai anotando, vai anotando. É, rapaz. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar, ar-condicionados e a LG, você entra no clima. E aqui em nome também de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, hein? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, é? Tá bom, né? Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar, ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Então vamos aqui algumas mensagens. Vamos, vamos. Tá, mensagens que chegaram aqui no aplicativo. Muita gente mandando mensagem. Vamos lá para aquele assunto lá do... Negócio do Ricardo Oliveira. Do pastor, pastor. Você acredita que mandou? Teve três ou quatro pastores aqui que mandaram aqui? Meu irmão, minha irmã. Bom, deixa eu ver se eu acho que bom. Eu também mandei, vem aí. Zé do cabelo doido, da roupa Palmeiras. Mas de vez em quando você simula. Não, passa meu e-mail pra quem quiser. Você nunca simulou um pênalti? Deixa eu passar a porra do meu e-mail, pelo amor de Deus. Você não pode falar palavrão. Desculpa. Você não é pastor? Não, mas quando eu tô no rádio, eu tenho a liberdade poética, igual o Ricardo tem quando joga. Zé, licença poética. Isso. Zé do cabelo doido, Zé do arroba, cabelo. Sociedade Esportiva Paineiras. Palmeiras.com.br. E Paineiras o quê, velho? Paineiras é um clube lá no Morumbi. Tá louco, Zé do cabelo doido. Ô, você nunca simulou um pênalti não, Zé Roberto? Com certeza não. E eu queria xingar o Robinho. Lógico que sim. O Robinho. Lógico que sim. Que pênalti ele simulou. Pelo amor de Deus. Em dois momentos, o Robinho, 35 do segundo tempo, depois você vai ler a mensagem. Tchau, Jimmy. Falou, Jimmy. Quer ver o Jimmy? E aos 40... Aí, começando aqui o WhatsApp. Enquanto eu vou fazendo uma tatuagem ao vivo aqui embaixo do meu pé. Tô fazendo aqui uma mosca esmagada debaixo da sola do pé. Mas ainda tem lugar? Ou... Pô, aqui ó. Sobrou um lugar aqui no meu dedão. Começando várias. E aí, você que quiser mandar agora um WhatsApp aqui pra mim com gemido. Ó. Gemer mais gostoso, eu vou te comer hoje. Aí, não! Você tem genitália? Você tem na gemido genitália? Por mais de um minuto. Hein? Você tem tatu na genitália? Com certeza. Fala aí, Jimmy. Tá ali fora. Eu tenho uma rede de pesca nas duas genitálias. Nas duas? Pra quê? Parece que eu tô pescando quando eu deito. Estufa. Então, peraí, quando eu acabei de falar. Fala, Zé. Rápido. Você tem. Peraí, o Jimmy Soler. Você tem duas redes de pesca no saco? Pra quê? Quando eu sento, fica um saco bochechudo. Parece que eu pesquei várias coisas. Pesca mortal. Então é o seguinte. Fica parecendo aqueles caranguejos, né? Tira esse promíscuo do ar, pelo amor de Deus. É, eu tatuei em cima aqui também, Pesca Mortal. Você nunca viu esse programa, Pesca Mortal? É bom, bom. Pega aquele cara. Mas quantas tatuas você quer fazer ainda, ô Jimmy Soler? Ainda cabe umas 225 por aí. Aonde? Aqui no meu corpo. Vou botar um monte de letrinha. Pra cadeia. Olha, então, terminando o assunto. Vai, acaba logo. Aos 35. Nossa, ele é chato. E aos 40, o Robinho me erra o passe. E adivinha quem recebe a bola, o tal do Gabriel, pelo amor de Deus. Acabou o jogo, eu tava exausto. Ainda fui levar os palmeirenses pra fazer dois tours dentro do estádio. Não. E depois corri a maratona do supermercado. Caraca, ainda no Vila Lobos. É. E tô até agora acordado. Boa, Zé. Bicho não dorme, cara. Nossa. Pô, tá no pique, hein, meu? Aliás, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Diante de tantas mexidas que o Marcelo deu no time, A única mexida que ele não fez, que eu acho que seria a mais interessante, era colocar o Zé Roberto pra jogar no meio, como meia. Então, o mas Zé Roberto pra jogar de lateral, Domênico, ele você não aguenta mais, cara. Aí coloca um outro lateral, você o Zé Roberto, Domênico, ele não, vai ele na vai primeira. Bem, mas não, é, não, mas... Aquela coisa, né? Diante do River lá, ele não foi, não. Ó, ele vai a primeira, Domênico, ele vai a segunda, na terceira ele já tiver... vai meio que enroscando. Mas você tem que pôr aí, tem que pôr... Pra voltar, tem que pedir o táxi. Tem que pôr o volante pra cobrir o lado dele. Mas, então, agora, mas eu tentaria ele no meio. Mas será joga, que eu jogaria. Como é que você gosta da mexida? Eu jogaria o Zé Roberto junto com o Robinho no meio. Acho que seria legal, com dois volantes. Ah, quatro, eu acho que tem quatro, que estar nesse meio campo aí, Domênico. Tem que estar o Regis, cara. O Regis é melhor do que qualquer um. Bem. Ô, Aguinaldinho, você gosta de ovos mexidos? Eu gosto. Eu queria saber como é que é a mexida da Domênico. Apesar de saber já, né? Com a mãe? Você não conhece? Por que você joga pra minha mãe sempre? Porque... Ela te ouve, ela presta gosta não. de você, sua sogra. Presta atenção. Ela, olha... Quem que você tá falando? A minha mãe. Sua mãe não é a Domênica? Já faleceu a mãe do... Eu não sei. A sua mãe é a Domênica? Você fala que a sua mãe é a Domênica. A minha mulher é a Domênica. Ah, não sei quem é. Eu tô afim de casar com a Domênica, vestir ela toda de velho grinalda. Tem um monte de lambuzar o beiço dela de batom. Sabe quando você passa o batom tudo errado no beiço? Aqui não tem. Ô, cidadãozinho, aqui não tem isso aqui não, viu? Pô, mas você quer casar com o Domênico, mas você quer que o Domênico vá de velho grinalda? Aqui, ó. Mas aqui não tem isso. Eu quero que ele te faça uma. Cidadão. Fala, Gustavo. Primeiro que eu não tenho nada contra o senhor, não sei por que o senhor vem. Uma sobrancelha definitiva, sabe aquelas tipo Eminem House? Sérgio mandou uma mensagem. Boa tarde, encontrei o Domênico na sexta-feira na overnight. E o Dodô me cumprimentou sem me conhecer. Que cara, a gente fez. Obrigado. Sérgio, muito obrigado. Ou é porque ele te confundiu? Porque tava very crazy. Ô, Domênico, essa sexta tem lá no overnight? Tem. Eu vou lá então, essa sexta. Eu vou lá. Vou, prometo. Vamos lá, Dá uns bombom lá? Que bombom? Não. Os bombom vencido. Bombom, ele acha que é sonho de balsa. Bombom que ele fala, ah, cachorra. Eu sei, não posso falar, é overnight, é uma casa. Em homenagem ao Denilson que inventou isso, a gente adquire, porque é legal, é engraçado. Vai Denilson, lá, Rudy. Denilson fala que tem uns corpos. Uns bombom também, Mas a boa música você vai ouvir. Um abraço pro Denilson, gente boa. Um abraço demais. Pro Denilson que eu não conheço, um abraço. Ó, aqui ó, Luciano Silva. Boa tarde, Dodô. Parabéns pelo excelente programa. Vocês são do baralho. Nice. Manda um abraço para uns camaradas que estão sempre ligados. O Leleco, o Urso, o Will, a Misha Alemão, Léo Santinho e Osvaldo, que é o Ganso. Valeu. Valeu. O Doriano. Doriano, velho. Ó, o Margarino. Oh, também tem isso. Dorianos. Eis a lista definitiva dos... Mas não sei porque você tá no meu pé, velho. Eis a lista definitiva dos 5 mais. Posso estar em outro lugar. Segundo ele aqui é o Edmundo, Ronaldo, Rivaldo, Romário e Josias, que mandou muito bem no Corinthians da Vila Piauí. Nossa, vai vendo, cara. Pode ver que é ele próprio, cara. Josias. Se o Romário pode, ele também pode. Tá certo. Boa noite, Dodô e amigões. Concordo plenamente, concordo completamente com você e com o Mano. E achei um absurdo essa posição do senhor Benjamin e do senhor Bota. Ao dizer que dentro de campo tudo vale. E qualquer coisa usa como desculpa que é o trabalho. Não falei que tudo vale. Eu não falei que tudo vale. Ele não viu usando esse termo. Eu não falei tudo vale, não. E falei que o Ricardo Oliveira, na minha opinião, teria sido expulso. Falei que eu sou contra falar, porque o cara é pastor evangélico, o levar isso pra dentro de campo, só isso. Gente, foi... É que nos 90 minutos de jogo, adrenalina, tensão, o cara não é um santo. Se estabeleceu duas discussões distintas. Uma coisa é o que o Ricardo Oliveira faz dentro de campo, assim como o Dudu faz dentro de campo, assim como todos fazem dentro de campo. E outra... É profissão do cara, e misturar. Mas eu não falei que dentro do campo é a mesma coisa quando o cara fala. É a mesma coisa quando o cara fala pra um seu macaco. Ah, dentro de campo vale. Lógico que não vale. Não. Eu nunca falei que dentro de campo vale tudo. Vamos lá, continuando. Mas muita gente entendeu. Então Não. Entende o cara que. Entende aquele que é fraquinho de compreensão. Calma, também não precisa. Eu não falei em nenhum momento que vale tudo, só falei porque eu. Então, por isso que nós estamos falando no alto. Vale tudo. Ó. Vale o quê? Vale o que vier. Ô, vale. Todo vale. Você foi o melhor cantor do Brasil. Domênico com o Agnaldo. O resto vale. Era a abertura do video show. Como é que chamava isso, Domingo? Esse instrumento? Não sei. Aguinaldinho, só uma esse pergunta rápida. Aguinaldinho, uma pergunta rápida. Se tivesse Domênico Gato e Brad Pitt. Eu não conheço nenhum do penhasco. Domênico eu não conheço. Se tivesse a Domênica e Brad Pitt num penhasco. E Brad Pitt? Você salvava quem? Eu peito na cara dele e chupa a Domênica toda. E Brad Pitt, o quê? Olha, sabe por quê, Domênica? Eu gosto de realidade. O que eu posso ter hoje é você. Pra que eu vou querer o Brad? Posso continuar aqui ou não? Ou vai ficar nesse papinho aí? Ô, Tinzinho, depois você repete o trompete aí, viu, Tinzinho? Mas você se sente vaidoso? Minha boca, alô, meu filho. Alô, eu sou do Eco, alô, retorno. Ó, Tinzinho. Au. Cuidado a todos que participam. E agora, alô, Bernardo Amaral, rapaz, tudo legal. Todos. Que isso, tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Alô, sobe o saco, sobe o saco. Sobe o saco, alô. E a banda, ó, tinha Vitória Regia? Alô, Vitória Regia. Alô, Vitória Regia. Ô, seu Carlos, sobe o saco, sobe o saco. Obrigado. Valeu. Daqui a pouco vai ser servida a bebida, hein? Tem um CD dele que ele fala isso, ele tá no meio da música. Sabe aquela música? Ah, o mundo inteiro. Vamos buscar é romântica. Você dos outros. Não. Você, eu sei. Então ele fala assim: daqui a pouco nós vamos servir a bebida, vai ter cachaça, vai ter. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Uma música romântica, não combina, né? Tim, canta pro mano só aquele trecho. Hello. Que ele gosta. Não quero dinheiro, só quero amar. A semana inteira fica esperando o retorno pra te ver sorrindo, pra te ver chorando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Alô a todos que estão aqui no show, obrigado. A versão da música da torcida do Corinthians ficou mais legal do que a original. Você tá de brincadeira? Acho que é. A semana inteira. É por isso que eu morri. É por isso que eu morri. Ainda bem que ele morreu pra não ver isso aí. Muito louco. Os melhores 5 que eu vi, eu tenho 30 anos, Paulo Henrique Bordom Batista de Oliveira. E por aqui, ó, Viola, Marcelinho, Gamarra, Ronaldo, Tupanzinho, e não é clubismo, agora eu vou falar sério aqui. Messi, Ronaldo, Zidane, Romário e Ronaldinho Gaúcho. É assim, os 5 dele aqui, né? Os 5 melhores que ele viu. Ronaldo Barcelona era demais, Ronaldinho Gaúcho. Vocês estão de sacanagem, Fernando Coelho. O Fernando Carvalho mandou aqui, ó. Messi e Cristiano Ronaldo nunca jogaram nada em uma Copa. E falar que o time deles é ruim, não convence porque os outros são de igual a pior. Jogam muito, mas eu com 28 anos, não ponho o Messi no top 10 e o Cristiano nem no top 50. Ei! É uma opinião do cara. E é verdade, pior que, ó, o Messi... Quantas Copas disputou? Umas 2, 3 já, né? 3, né? 3? Não ganhou nada, né? Mas no Barcelona joga muito. No Barcelona joga muito. Dá pra falar que o Cristiano cara... Ronaldo também, mas também contaram. Cristiano Ronaldo joga na seleção de Portugal, que nunca teve tradição, né, gente? Também é difícil, né? É. Boa noite, amigões. Cristiano Ronaldo, desculpe, hein? Não tá entre os 100 melhores, comum. Eita. E quando precisa da seleção, ele pipoca. Mas o cara ganhou a Champions sozinho. Só uma observação aí, viu? João Stigone que mandou. Viu, Domênico? Só uma observação nessa coisa do comparativo de seleção. O Messi tem uma seleção, tem um título olímpico, não tem? Quem? O Messi? Não ganhou pela Argentina? Não ganhou. E o Romário não tem, velho. E aí? Então, precisa também, né? Como assim o Romário não tem? Não, nenhum desses brasileiros. Ah, mas... Ronaldo, Romário... Mas o que vale mais? É Copa do Mundo? Não, eu tô dizendo, se você vai partir pra seleção, um título olímpico, porra, é considerado, tem um peso. Entendeu? Um peso menor, né? É, mas tem, né? É. Nós nunca... Tanto tem que nós nunca conseguimos, né? Esse é o detalhe. Bom. Mas nunca ninguém fala de potência só se você ganhar só... Mas quando... Já você fala assim, essa seleção é uma potência porque ganhou 3 Copas, 4 Copas, 5 Copas. Não, mas o título olímpico, ele tem seu peso, hein, Domênico? A gente não valoriza muito porque não ganha. Não é porque não ganha. Muito pelo contrário. Toda... toda vez que tem aí as Olimpíadas e o Brasil está disputando, é cobrado, muito cobrado. Não tem. Mas não acho que tem um peso assim tão grande, não. Neymar não ganhou. Eu acho que o Olímpico tem. Né? O Neymar pode disputar agora, né? Gente, então, tem que avaliar o jogador, não é pelos títulos que ele tem, é pelo que ele já jogou. Por exemplo, o Ibra nunca ganhou nada com a Suécia. Mas é um baita jogador. Sim, joga a Suécia, muito, né, mano? É isso que eu falei. Eu tô fazendo... igual você cobrar do Cristiano. Do Cristiano cobrar um título na Copa. Tem que ser campeão da Copa. Ele é da seleção de Portugal. Eu tô fazendo o comentário, não é por título. Eu tô fazendo o comentário em cima do que o ouvinte disse sobre seleção. É isso aí. Estádio 97, pela Energia 97. Ah, em nome de Engove, vai pra curtição. Bom, Engove pra você, hein? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vou falar de HDI. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede pra fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Ah, agora vem aí o Mano com o recado da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato, é isso aí. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein, Motinha? A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia. Olha que legal, hein? No final do mês você vai abrir aquela conta lá, você não vai ver aquele valor exorbitante e falar, meu Deus do céu. Não, você vai ter uma surpresa positiva. Vai ser muito econômico, ó, não tem nada melhor do que você dormir bem. Imagina lá um ar-condicionado no seu quarto, velho, né? Você relaxando na sala assistindo uma TV. Vale muito a pena, cara. E a minha dica do dia é a seguinte. Ar-condicionado comercial Split K7 de 33 mil BTUs. Ele tem o maior fluxo e distribuição do ar, mais compacto, motinha e com a instalação. Essa é legal, cara, porque é simples, tá certo? É muito fácil. O pedreiro vai olhar, assim, ele não vai fazer aquela quebradeira toda pra instalar. Ele vai instalar rapidinho, porque lógico, é muito simples. Bom. A instalação é bem simplesinha, Motinha. É simplificado demais. E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, hein? Qual? Ó, anota aí, pega um papel e a caneta. Vamos Pegou? Lá. Vamos lá, 2 segundos pra você pegar um papel e a caneta. Liga lá na Polo Ar no 0800-889-8989. Que você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas no mercado. Vai na minha dica que você vai passar de ano. Qual é o 0800? Peraí, qual aqui? 0800-889-8989. Esse é o telefone da Polo Ar. E ó, tem promoção especial pro ouvinte do Estádio 97 também, hein? O cara quer entrar no ar aqui dizendo a seguinte frase. Quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG? No final do mês o cara concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, tá legal? Então vocês já sabem, né? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG... você entra no clima! É isso aí, mano. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Vamos... recebi um vídeo do seu Benjamin Bar. Posso colocar aqui no ar? Não. Vai, Benjamin. Você que mandou pra mim. Foi ele que mandou, não foi? Não. Sim. Foi ele que mandou, não foi? Foi. Posso apertar o play? Não. Você se responsabiliza, não? Aí é com ele. Isso, né? Você falou pra mim ouvir o... que legal essa narração. Mas não narração é negócio de futebol. Não, de futebol. Vamos colocar aqui no ouvir. Não, eu aprendi uma coisa. Isso é coisa nossa. Nunca abra um vídeo do Benjamin. Então o senhor jamais mande um negócio desse pra mim. Somente se tiver cercado por familiares. Vou colocar no... Só um minuto. Só um minuto. A próxima vez que eu mandar, eu vou colocar no ar. Se quiser, pode colocar. Não, porque por o problema é a responsabilidade é tua. Não, a responsabilidade não é, tua, eu mandei pra você. Tua. Coloca. Tua, tá? Você não é macho pra isso? O quê? De colocar no ar isso aqui? Como assim, velho? Você não é homem pra isso. Quem mandou pra mim o vídeo? Eu mandei. Como tá aqui, assim? Ó. Tá, eu mandei. Quem Benjamin. Eu mandei, agora você não é macho você assim, colocar no ar. Coloque essa narração, responsabilidade... porque essa narração, ela é muito boa. Ele falou pra colocar? Falou? Não, no ar não. Eu falei pra você ouvir. Ah, no ar não. Agora você não é homem de colocar, porque no ar. Vezes, no ar. Aqui no ar? Não é. E se eu colocar no ar agora? O problema é teu. Não, meu não, é seu. Meu não. O senhor tá duvidando de mim? Não. Eu mandei pra você no teu WhatsApp pessoal. Você não é homem pra isso. Que pessoal? Acho que é. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu mandei pra Domênio, mandei pra Rádio Energia, mandei pra você. Ô, RG, o que tá aqui escrito aqui? Vamos ver. É pessoal ou o que que tá escrito? Que grupo que é esse aqui? Do Estádio 97. Que grupo que tá lá em cima? Estádio 97. Então não é meu, é do grupo. Não, é do grupo. Mas outro dia eu mandei pro moto, ele abriu não sei aonde, ele foi o cara doente. Mas vamos evitar constrangimentos. Padaria, é melhor. Uma tiazinha ficou me olhando e falou, nossa, vamos evitar constrangimentos. É. Não abra. Não abra, Domênio, nenhum vídeo. Não abre que você é bundão. Não, já paguei. Larga a mão de ser trouxa. Vou ver porra nenhuma ali. Vamos agora, mais ouvintes participando no 32847097. Em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Também em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Alô? Alô, Dudu? Opa, quem fala? Opa, aqui quem fala é o Diego. Fala, Diego, tudo bom, meu? Tudo bom, cara. Puta, que felicidade poder falar com vocês aí. Que felicidade, que felicidade. Que felicidade. Tá tudo muito bom. Aí toquei essa música no casamento, foi muito legal. Bom. É, muito bom, Blitz. Bem. Legal. Ô, velho... Dudu, muita gente tá casando, né? Ah, tá. E sabe quem tava no casamento? Percival. Da Record? É. Então eu tirei foto com ele aqui. Ele tirou foto com você, né? É lógico, ele é mais famoso. Não, ao contrário. Não, ele... Eu tive... Não, ele tirou foto. Não, eu que pedi tirar foto. Ele pediu. Eu que pedi. Quem? O Percival. Percival tava lá? Tava. E como é que ele dançou? Dançou bastante? Não, dançou. Fala dançou. Pra gente, como é que foi? Ô, velho, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9, RG número 2. Amém. Deu saudade agora, que cantando aquela música lá, velho, do... Qual? Do Tim, achei legal pra caramba. Qual? Essa que diz aí, ó. Não tenho Diego, eu só quero... Ah, sensacional! Trocadilho, nota 10! Manda o nome completo, irmão. Opa, é Diego Rodrigues Gabriel Pereira. Peguei, galera. Tá bom. Esse nome só me rende a confusão. Você gasta uma caneta, hein, velho? Que... Opa! Tá bom, meu velho, e qual bairro? Bom, antigamente eu morava na famosa Vila Medeiros. E agora? Ah, Vila Medeiros. Que é Zona Norte. Ali perto do Mocotó. Mas e agora? Agora ali perto do Mocotó. Mas agora? Perto da igreja. É perto da igreja, morava perto da igreja. É nóis, velho. Aí você mudou. Tamo junto, velho. Agora eu mudei. Agora eu tô em Tampa, na Flórida. Oh! Olha só! Oh, mudou bem pra burro. Mudou nada. É onde é o Busch Garden ali, mano. Pro sul de Orlando, não é? Exato. Eu moro a 15 minutos de carro do Busch Garden. Ah, mas vou falar, mano. Mudou bem pra burro. O Busch Garden, ele tem cheiro de vômito. Porque a galera vai naquela fita lá. Não, é verdade, mano. A galera sai lá igual órfão. É, mas é legal. É melhor dar. É muito melhor. Ó, vai pra Orlando. Eu vou mandar você procurar um amigo meu que tem uma loja legal pra caramba aí. O Cris. Da Yes Brasil, procura o Cris lá, fala no meu nome, parceiro. Baixinho tá lá? Baixinho tá lá? Não, tá em New York City. Tá em New York? Mas tá lá. Tá em NY. O Sombra tá num perreio lá do mercado. Mas tá lá. Nova York é do cacete, mas ele tá meio igual o Marinho, tá enclausurado lá por causa do frio. E você é enclausurado. Nada, ele gosta, ele foi o que gosta do frio. Ele foi o que gosta, que adora o frio. Ó, o Sombra deve estar invejando o Marinho, porque pelo menos o Marinho tá enclausurado, mas tá sozinho. Não, e você viu as fotos dele, né? Ele adora tanto o frio, velho, não dá pra entender. Aí parece um pinguim, cara. Só vê o nariz do cara. Ah, que puta legal com essa curtição. Mas qual a graça de você ir pra Nova York e não transar na sacada do hotel? Então tá bom, ó, velho, e qual que é o time que você torce? Opa, é o todo poderoso Timão. Ah, Corinthians, mano, é o cara internacionalizando a marca, é isso aí, mano, tá certo. Não, ele foi embora porque ele tava com saco cheio. Tá certo, ô amigão. Ô amigão? Opa, tô aqui. Como é que você faz pra matar a saudade do Coringão? Porque é difícil, né, cara, o Corinthians jogar aí. Ele joga de vez em quando na Florida Cup aí no começo do ano. Mas, pô, é legal você também acompanhar o time em loco ali, estando dentro do estádio. Como é que você faz pra matar a saudade do Coringão? É, aqui não tem muito... Como eu moro em Tampa, fica um pouco difícil até um pouco do... Pela região é um pouco difícil sair um pouco daqui. Eu tenho Orlando, que é praticamente a uma hora daqui de carro. Uhum. É, mas o Corinthians só jogou um jogo aqui, quando ele veio para a Florida Cup. Ele só jogou um jogo aqui em Orlando, não consegui ver. Os outros jogos foram em Miami, Boca Raton, que é um pouquinho longe, dá mais ou menos umas 4 horas de carro. Então não tem jeito, você tem que assinar pay-per-view. E o lado ruim do pay-per-view aqui é que a Globo Internacional aqui só mostra jogo atrasado, só mostra jogo ao vivo do Corinthians de domingo. Então fica um pouco difícil para você poder acompanhar diariamente, fica dependendo de internet, então complica. E só uma curiosidade, velho, aí fica muito longe da panela ou não? Da panela? É, porque você tá na tampa, né, velho? Sensacional! Ô, sabe que apresentador? Bota! Tá demais, velho. Qual apresentador encaixaria bem nessa cidade? Ah. Osmar Garrafa. Também, foi boa. Mas foi boa, boa, boa. Trocadilho! Nota 9.7! Foi muito, hein? Não, mas você, tá bom, 9.7. Isso é uma baita sacanagem, Domênico, porque ó, o próprio aplicativo lá, o pay-per-view, se você quiser assistir um jogo pelo tablet, você tá fora do Brasil, você não consegue o acesso. É, não dá, né? Então, mas é complicado, porque o cara ele poderia, talvez, aí se habilitasse. Esse trânsito de informações para que o cara pudesse acessar o jogo do Corinthians mesmo fora do Brasil. Sim. Eu acho que seria interessante até pro clube, cara. Eu acho que as pessoas poderiam viabilizar isso daí, porque hoje você, para que você tenha o acesso ao tablet, assistir o jogo no tablet, você tem que ser assinante do pay-per-view na televisão também. Eu acho que eles poderiam disponibilizar um pacote mais barato para que você assinasse somente pelo tablet, por exemplo. O cara que mora fora do Brasil, ele não tem a necessidade de ter um ponto aqui, sendo que ele tá morando lá. Sim, entendi. Então, se o cara disponibilizasse o acesso, tá certo? De maneira lícita, online, sim, eu acho que seria muito mais legal, cara. Ah. Mas, ô, amigão, com relação... Oi, desculpa, você ia falar? Tem bastante gente morando lá. Não, eu ia comentar uma coisa até, porque a maioria dos canais aqui nos Estados Unidos disponibilizam pra você poder assistir online por tablet. Sim. Tem alguns até, algumas operadoras que oferecem pra você só o acesso online, você nem precisa ter uma assinatura a cabo fixa. Sim. Então isso facilita muito. Ainda no Brasil ainda não popularizou ainda, né? Mas quem sabe um dia. Enquanto isso, a gente recorre ainda aos lado obscuro da internet para poder ver o jogo do Corinthians. Ah, então, é isso que é complicado, porque eles poderiam fazer isso aí de maneira lícita e legalizar a situação. Você teria uma transmissão aí com uma qualidade melhor do que aquelas que você tem aí nesses Piratex aí que vendem aí nesses acessos por site. E até o clube mesmo ganharia dinheiro. Porque é uma situação extremamente complicada. Igual, por exemplo, o jornal, cara. É, tem amigos que estão morando fora do Brasil também. Eles têm acesso, por exemplo, vai, o cara quer assinar a Folha, ou quer assinar o Lance. O cara não precisa necessariamente ter o papel físico na frente dele. Ele assina o jornal pela internet mesmo ali. Ele lê iPad. Tudo, tá certo? E acessa pelo próprio tablet. Uhum. É, então, acho que falta um pouco disso também aí para os clubes e para as emissoras de televisão. Eu acho que isso daí eles estão pecando bonito, cara. Porque tem brasileiros morando fora do Brasil. Verdade. E gostariam de estar acompanhando os times. E aí, como o ouvinte falou, o cara vai pro lado obscuro, ele vai pra clandestinidade, vai pra aqueles sites piratas que passam o jogo ao vivo. Mas, ô amigão, e com relação ao Corinthians aí, essa versão 2016? Depois do terremoto, o Corinthians começa a se reerguer novamente. Ó, o Corinthians, é como se fosse aquele filme americano, lá que vem. Aconteceu uma baita tragédia. Nossa, lá tá certo? Vem. Morreu a família, morreu o cachorro. Tem onde tragédia o cara aí, perdeu agora, o emprego. Aí levanta, assim, aquela haste, tá certo, Motinha? E do nada, aquela bandeira americana se abre, velho. Começa rasgada, a sacolejar, né? Velho. Rasgada. É o que vai acontecer com o Corinthians esse ano. O Tite, ele ergueu, tá certo, aquela haste, aquele mastro, com aquela bandeira do Corinthians aí. Toda surrada, suja de sangue. Meu Deus. O elenco do Corinthians. Ó, o elenco do Corinthians é embaçado, Motinha. Independência. Vários guerreiros. Dois... Então, ó, o Tite ergueu aquele mastro com aquela bandeira tremulando lá em cima. É. E eu espero que dias melhores virão. O que você acha, amigo? É o Will Smith. Olha, eu acho que tá. Ó, eu acompanho alguns jogos do Corinthians, eu acho que até o Tite ele consegue organizar bem o time, ele consegue motivar esses jogadores, mas. Nos Estados Unidos as pessoas comentam, Tite, os milagres que ele tem feito. Ah, comenta. Então, cara, aqui nos Estados Unidos, apesar do futebol estar crescendo bastante, eu moro na Flórida, que tem muito latino e... Mesmo assim, aqui o pessoal não curte futebol. É, não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. Esporte de menina, né? Esporte de menina, basicamente. Eu teve uma brincadeira aqui na empresa onde você fingia, você colocava o nome de alguém famoso. É, a minha empresa tem mais ou menos aqui 300 pessoas. É, não a minha empresa, a empresa que eu trabalho. É uma farmacêutica. Posso falar o nome? Fala aí. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Bristol Myers. Oi, farmacêutica. Bristol Myers, nome da empresa. E qual que é a especialidade aí? O que vocês fabricam? O Sombra quer saber. É aqueles remédios que a gente nunca pretende usar, sabe? Pra oncologia, principalmente oncologia. Ah, então, sim. E é um medicamento de alto custo, né, mano? É de alto custo. E tinha aproximadamente 200 pessoas e eu coloquei o nome do Neymar. Eu coloquei o crachá assim grandão, coloquei Neymar. As pessoas, além de não conseguir pronunciar, ficavam me perguntando quem era, porque eles não sabiam quem era o Neymar, um dos principais jogadores do Barcelona. Se eu tivesse colocado Messi, seria a mesma coisa. Então ainda está engatinhando o futebol aqui, ainda vai demorar algum tempo para o pessoal começar a gostar. Olha, mas vou te falar, velho, esses caras aí são os nós cegos, cara. Porque como uma pessoa consegue viver sem futebol? O cara até vive sem sexo, mas sem futebol, mas o cara não vive. Não é o normal dos caras. Ah, mas lá tem beisebol, tem futebol americano, tem NBA. O futebol mesmo deles é o basquete, pra gente, né? Não, é o futebol americano. Futebol americano, Domingo. Futebol americano é mais top. É a maior audiência. Futebol americano é mais top. RG, mas não foi não. RG, tô dizendo isso. Fala, Benja. O basquete pra eles é como se fosse o futebol nosso aqui. Isso há anos. Agora, o futebol americano pode ser. De uns tempos pra cá, ele lota. Ah, mas é preciso registrar aí que no final aí do showball, foi um mês passado ou semana agora? Showball? Foi fevereiro. Não, do o Super Bowl. Foi no carnaval. Super Bowl foi no carnaval. Super Bowl. É um lapso, Super Bowl. Então, mas no telão lá, quem botaram lá pra fazer a propaganda lá foi o Neymar do futebol lá. O RG. Se tivesse que ficar 3 meses sem ver um jogo de futebol ou sem dar um traps, o que você preferiria? Pau no joba do futebol, você tá louco? Tá certo. Vai. Comedor. Ô, Diogo, vamos lá. Mas como nós estamos atrasados, manda aí seu abraço, vamos lá. Tá, eu vou mandar um abraço pra minha mãe, Dona Deusa, que tá ouvindo em casa. Opa! Mandar uma moela pra minha esposa, Denise. Boa. Mandar um abraço pros meus irmãos, o Felipe Gabriel e o Davi Rodrigues. Quando que ele vai voltar, hein? Quem que vai voltar? Continua. Deixa ele continuar. Um abraço pra vocês, gosto do trabalho de vocês há muitos anos e obrigado pela oportunidade. É isso, obrigado, Diego. Boa sorte por aí, viu? Obrigado, abraço. Valeu, tchau. Abraço. Valeu, amigão, obrigado. É, ligação, tá vendo? De fora do país. No estádio 97, em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, meus amigos. É o avião do estádio 97 passando aí, você já notou? Pois é, o avião continua voando alto em 2016, hein? E vai levar você para assistir o maior clássico do planeta, que é o Barcelona e Real Madrid. Nós estaremos ao vivo lá fazendo ao vivo da Espanha. Aê! Eu, Mano, Motinha, Sombra, estaremos fazendo aí sim, o programa. Sim, porque sim. Louco, né? Bora lá. O clássico vai ser domingo, né, mano? Sim. E na sexta-feira, nossa, nós estaremos lá. E na sexta, o Estádio 97, estaremos nós lá. Boa! Nós fazendo o estádio de lá, Benjamin, RG e Rudy daqui. Então vamos fazer um estádio internacional. Faremos a preliminar do jogo. Exatamente. E se você quiser participar deste programa como Estranho no Ninho, ao vivo da Espanha, porque vai ser um Estranho no Ninho ao vivo de lá, hein? Lógico. Você tem que anotar vai anotando. Tá passando avião aqui atrás de avião, hein? Anote aí o dia, anote quantos aviões estão passando durante a programação. No último avião vai passar no dia 10 de março. Tá? Aí no dia 11 de março, que vai ser uma sexta-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar aqui no Estádio 97, respondendo o dia correto, né? O dia, fala assim, olha, é o dia que eu quero escolher aqui, sei lá, dia 8 de fevereiro. Deixa eu ver se 8 é, 8. 8 de fevereiro teve, foi segunda-feira. E aí, segundo, lá, passaram, sei lá, 3 aviões. Acertou. Se ele acertar, ele ganha na hora, RG. Ele mais o acompanhante para estar ao nosso lado. Sim. Vendo o maior clássico depois de Palmeiras e Corinthians, que é Barcelona e Real Madrid. Regulamento completo está em 97fm.com.br. O apoio é de Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. Também a agência catalana de turismo, Barcelona, anfitrião dos grandes eventos esportivos. Esse é o Estádio 97, que vai falar agora de Engove, mano. Opa, vamos lá, mano. O RG que vai sair aqui do estádio, já vai direto pro happy hour. O happy hour do RG começa às 8 e vai até acho que 4 da manhã. Na sacada vindo os vizinhos lá. É, mano, velho, não é fácil não. Mas o RG, Motinha, ele tem que trabalhar cedo no outro dia. Lá pra 1h30, 2 da tarde, ele acorda. Ah, é. Então ele não pode acordar derrubado. Boa, né, cuidado com as piadinhas que tem bolso de colete, hein, velho. Não sei, mas pera lá. Ah, tá no merchan, RG. O negócio é o seguinte, então o RG, no outro dia, ele precisa acordar cedo, lá pro meio de meia, uma hora. E ele não pode estar, sabe, Domenico Gato, com aquela nhaca de ressaca. Não pode. Não pode. Porque ele precisa produzir muito no dia seguinte. Ele precisa trabalhar de maneira árdua. Então o negócio é o seguinte, ele precisa estar legal. E pra ele estar legal, bebendo o que ele bebe, ele tem que tomar um engolve antes e um engolve depois. Boa, RG mano, é número 2. Então já sabe, né? No churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom engolve tá na mão. Já sabe, amigão. Vai pra curtição? Bom engolve pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E ó, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no programa e disser o seguinte... Só Bozano garante diversão extrema pra mim e pro meu filho. Além de ganhar um kit top da Bozano, ganha um par de ingressos pro Kidzania aí também. Aí sim, hein? Ó, mano. Nós. Seu Estádio 97 Motinha, em 30 segundos, fale na loja do Estádio 97 Motinha. Você que camisa retrô? Tem camisa retrô? Tem, camisa retrô. De todos seu os times? Quase todos. É, quase principais todos. Principais de São Paulo. Ah, só. Então dá certo. Então Porra. Você entra lá, vê a camisa retrô, de boa qualidade, qual bonita. É o, qual é o site? É www.estadio97.com.br. Tem relógio, loja. Motinha? Loja do estadio97.com.br. Loja tem do relógio do Corinthians, do Hexa. Tem, ainda tem relógio do do Mito. Tem? Tem relógio do Mito. Tem o numerado e tem o normal. Caramba, hein, velho? Tem relógio do Corinthians normal. Tem ainda as cadeiras especial. Do mas, Palestra Itália, ó, Motinha? Tem cadeira do Palestra Itália. A gente mais ou mais o horário normal, viu? Vou por horário normal. Esse daí que tá vendendo lá, tá adiantado o do Rogério Ceni. Então é melhor você, na hora que comprar, volta um pouco. Ridículo. Tá relógio certo. Que vende muito. Loja do Estádio 97.com.br. Certo, Motinha? Certo. Ó, Domê, tá quer comprar ajuda um relógio, nós. Quer comprar um relógio top? Ah. Horário atual já? Sim. Compra o do Rodrigo Caio, que já tá atrasado. Porque atrasar é com ele mesmo. Aquela atrasada lá que do Lucão. Foi o Lucão. É uma piada, hein, mano? Foi o Lucão. Mas você tá mal, hein? Ainda bem que tá no ai, meu programa. Deus. Sabe o que é isso? Praga do RG. É. Praga da RG. Falando tá da vendo? Ficou tirando sal porque eu falei showball aí. Tá vendo? Mas não é só do showball, não. Showball, e showball é parecido. Não, mas com o Super Bowl evento. Oh. Mas a heresia é showball. A heresia é muito pior a do RG. Por exemplo, comparar o showball com o Super Bowl. Não, mas agora o Rodrigo Caio e Lucão não muda nada. O RG joga muito até hoje. Olha, ei, eu sei você eu tô, aí. Eu tô precisando de muito dinheiro. Então, ei, você aí. Peraí, Landu, senta aí. Faz igual. É. Calma, começou, o programa não acabou, cara. Não. Tem, senta aí, mano. É igualzinho, velho. É a mesma coisa, irmão. Eu tô tendo que pagar. Tô tendo que pagar um monte de contas. Olha, você tá precisando de uma ajuda pra pagar as contas aí? É Ipvai, Iptu, é matrícula, material escolar, tudo de uma só vez. Tudo. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV, ela tá sempre ao seu lado. Passa lá, Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito mais perto do que você imagina, hein? Mas antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você, Dodô. Zito! Boa! Te mandar um abraço aqui pro Milton Palmeirense, que tá ouvindo a gente aqui, né, no Estádio 97. Todos os dias ouve. Milton Palmeirense, um grande abraço, Milton. É nóis, hein? RG número 2, quem é que garantiu hoje um boné presente da Vista Aérea? Ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Flávio Anastácio de Lima. Boa, Flavião. Boa. Falando de Lima, posso mandar um abraço pro Dr. Lima? Pode. Doutor, gente fina. Ah, ô, tonto, ele veio fazer campanha aqui com a gente, tudo. Quem é que vai Lima. Levar a camiseta? Beijo, manda nude. Camiseta do estádio, presente de Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento, RG número 2. Fabrício Cavalcante do Santo. Todo mundo, 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar, certo, mano? Opa, mandar um abraço aqui também pro nutricionista Domênico Gato, Rafael Amaral. Mandar um abraço pra galera aí também da ASN, o Danilinho, o Japa, toda a rapaziada aí. Tamo junto, galera, é nóis. Obrigado pela audiência, amanhã tem mais Estádio 97 a partir das 5h30 da tarde. Valeu, RG. Valeu. Tchau, Motinha. Tchau, mano. Tchau. Tchau, Rudy. Tchau, Dudu. Então, Rudy, eu falei, ô trouxa. Tchau, Dudu. Ah, putz, a vida, meu Deus. É, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano, hein? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br.

Energia 97, energia que te move. Ótima noite de segunda-feira pra você que tá sintonizado aqui na poderosa Energia 97. Ó, eu sou a Gabi Tricânico, eu vou com vocês até a 1h da manhã. E hoje, dia ensolarado, né? Fez muito sol aqui em São Paulo, choveu um pouquinho no final da noite. 26 graus a nossa máxima pra você que tá aí no trânsito. 277 quilômetros de lentidão. Então bora ouvir boa música. Tá começando o Night Sessions, o melhor programa de Deep House, House Music e Soulful pra vocês. E hoje ele já está aqui ao meu lado, DJ Leonardo Ruas, quase em cima de mim aqui no estúdio. Oi. Olá, seja muito bem-vindo. Só corrija uma coisa, hoje tem disco também. Hoje tem disco também, a além primeira de... primeira música eu vou dedicar ao Domênico. Aliás, eu vi vocês combinando aqui nos bastidores. E pro Filhos que veio assistir eu ao vivo aqui, grande amigo que eu não vi há tempos. Filhos já virou meu melhor amigo. Toda mulher, você sabe, né? Toda mulher prefere uma bolsa do que um beijo, do que flores. Bom, então só nós sabemos. Hoje uma disco, pelo menos, pra começar. Pra começar a semana em grande estilo, sabe? Porque essa semana tá diferente. Tá. Tá com cara já de balada, desde o início da semana. É isso, dia 19 de... março. Todo mundo na Timeless. Timeless. Inclusive, olha, já estou me dando folga. Fechado. Será? Bom, vamos começar o programa. Começou o Night Sessions dessa segunda-feira. Tem DJ Leonardo Ruas. Começou. 8 e 9. I had a sweet love. I had a good love. I had a woman that would stand right there by my side. My lover didn't know. I didn't realize what I had till the day he walked out the door. Mama, I swear I ain't gonna love no more, 'cause I can't stand it. I can't stand it, baby. No, oh, no. Was a good thing. She was a good love. She was a sweet thing. My Lord, she looked so good. She looked so fine. I thought she was all mine. My Lord, I treated her bad. Would you forgive me, baby? If I got down on my hands and knees and begged you, please, would you take me back? Take me back. Take me back. My Lord, I wonder is there anybody out there that feels like the way I do, because you lost it. Has anybody out there lost someone that kind of meant the world to you? If so, stand up and sing along with the children. I don't want it, no, no, I don't want it.